Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, e a engenharia aeronáutica é a forma do ser humano dizer à natureza, deixa comigo, eu sei fazer. Aí galera, eu sou o Lito do Aviões e Músicas, e é muito mais fácil voar do que fazer voar. Ai, mas imagino, concordo. Que o Azaghal, eu quero entender porque tem avião que dorme de bunda de fora. Só que até eu quero entender, né? Muito bem, nerds! Olha só, estamos aqui com o Lito do Aviões e Música. Olha só, muito bom, muito elogiado. E olha só, hoje nós temos mais um Nerdcast de profissões e vamos entender como funciona a profissão de um engenheiro aeronáutico, um mecânico de aviões. Não é pouca merda, exatamente, cara. Pois é, e aí as pessoas devem ficar pensando assim, porra, se tem mecânico, é porque avião dá problema. E veio! Canelada! Canelada! Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas da Nerdcast! Vamos lá, menino! Vamos gravar e-mail porque o Azaghal está de folga! Nossa, Azaghal viajou para entrevistar a galera do filme Bingo, O Rei das Manhãs. Olha aí! Alô, criançada! Muito bom! Isso aí, cara. Eu quero saber se ele vai aparecer nesse junket com a camiseta do Ozob. É só isso que eu quero esperar para ver. O que você acha? É só o que eu quero esperar para ver, Alexandre, eu tô jovem, né? Cara, vai ser maneiro. Em breve vocês verão. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui, Léo Lopes, sim, para falar, sim, do pelando.com.br. Onde as pessoas enviam as promoções e também avaliam se elas são boas ou não. E a forma como eles fazem isso é simplesmente a promoção que está quente, a promoção boa, a promoção que está fria. É uma promoção que não vale tanto a pena, entendeu? Sim. É muito maneiro porque é a parada completamente feita pela comunidade. Então, não só é um agregador das promoções que estão rolando de qualquer marca, de qualquer loja, etc. O que tiver rolando de promoção vai estar lá e os caras ainda vão te dizer se vale a pena ou não. E olha só, você pode baixar o aplicativo, que de graça para iOS ou Android, e eles têm lá uma função chamada alerta de desejos. Essa função muito maneira, porque é o seguinte, às vezes você não quer, Léo Lopes, sim, receber todas as promoções do mundo. Claro. Você tem um interesse específico. Sim. Tipo um smartphone. Perfeito. Ou um videogame. Entendeu? Então você pode criar alerta de desejos com palavras-chave. Por exemplo, PlayStation 4, Xbox, ou iPhone, ou Samsung Galaxy. O que for, você cria o alerta de desejo com a palavra-chave e você pode até configurar a temperatura em que essa promoção tem que estar para você receber uma notificação, entendeu? Ah, tá. Você pode falar assim, eu quero receber promoções de PlayStation 4. Ah, mas eu tenho um monte de promoções de PlayStation 4 que não me interessa. Eu quero as boas. Aí você vai lá e determina a temperatura que você quer. Ah. Que aí quando ela chegar àquela determinada temperatura, você, putz, aí, tem uma promoção animal rolando aí. Certo. Você pode regular o Dracarys da parada. É a melhor definição, você regula o Dracarys. Regula o Dracarys, lá para nível Drogon tacando fogo, é isso aí. Ah, exatamente. Perfeito. Ó, é muito fácil você criar, é só você clicar em menu, alerta de desejos, clicar no botão com um lapizinho, que é para você editar, né, criar, escrever o seu desejo com o nome que você quiser, a tag, etc. E pronto, e aí você deixa ele lá rodando e aí tá valendo. Certo. Então baixe agora para iOS ou Android, tem link aí no post diretamente para o seu celular, para você não perder as melhores promoções, as promoções pelando, rapaz! Dracarys! E vamos lembrar lembrar também, Léo Lopes, que estamos em agosto e para o PicPay, agosto é um mês muito importante porque está rolando a campanha Agosto Verde. Olha aí! Que é uma iniciativa que busca ajudar as pessoas a se conectarem a causas que você se identifique. O que acontece? O PicPay conta com várias instituições parceiras, como, por exemplo, a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a AACC, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, o Instituto Chefes Especiais, Cruz Vermelha, a Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, entre outras instituições. E você pode ir lá, aproveitar o Agosto Verde e doar diretamente para essas instituições através do PicPay. Olha aí, que legal. É muito fácil. É muito fácil, olha só. Pra doar, você é preciso ser usuário do PicPay, você tem que ter uma conta lá, obviamente. E aí você toca no botão pagar, que é normalmente como você transfere dinheiro, né, entre os seus parceiros no PicPay. Certo. Só que quando você clicar em pagar, vai ter uma aba escrito Agosto Verde. E quando você clicar lá, você vai ver a lista de instituições participantes, as quais você pode escolher e fazer sua doação, fazer sua boa ação de agosto com o PicPay. Excelente. Pra complementar essa iniciativa, o PicPay vai dar R$10. Olha aí. Pra quem ainda não fez uma doação pra ajudar essas instituições que estão no aplicativo. Quem criar uma conta nova, atenção, conta nova. Tá. E utilizar o código NERDPOWER, ganha R$10. E esse valor, você pode ser egoísta e usar pra qualquer coisa. Mas você pode usar para doar para a instituição que você quer apoiar no Agosto Verde, viu? Perfeito. PicPay, animal. Animal isso. Muito bom. Vai lá conhecer o PicPay, tem link aí no post. E participe do Agosto Verde. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos, embarque imediato e uma boa viagem. Léo Lopes, também temos que falar da Nerd Store, olha só. Sim, mas você não vai falar nada, quem vai falar aqui sou eu. Sabe por quê? Eu vou te falar... Hã? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Alexandre Tony, o Jovem Neves. É o seguinte, você sabe qual foi a cagada do Bruce Wayne? A cagada do Bruce Wayne foi o seguinte, que a empresa se tornou tão grande que ele não era mais o dono do negócio, entendeu? Ele não controlava mais o negócio. E isso agora está acontecendo com a Nerd Store, simplesmente porque você e senhor Azaghal não mandam mais piciroca nenhuma naquela loja. Ah, o quê? Quem manda naquela loja agora é o marketing da Nerd Store, e o marketing da Nerd Store me contratou para fazer aqui algo que você não vai poder negar. Ah, vocês aproveitaram que a Azaghal não está aqui, é isso? Sim, e você não vai ter como negar isso, porque eu vou editar, então se você disser que não, eu farei da mesma forma. É o seguinte... O que é? Há um tempinho atrás, eu e Malfatio invadimos isso daqui, aproveitando que você e a Zagal estavam viajando, e nós fizemos uma promoção proibida. Eu lembro. Uma promoção que estávamos colocando nossos pescoços em risco. Os meus quase 5 anos editando o Nerdcast em risco. E agora, o negócio foi tão bom que a Nerdstore me contratou para chegar aqui na sua frente e falar que nós estamos às vésperas da liquidação proibida, segunda edição da Nerdstore. Dessa vez, segura as calças, porque dessa vez é só para colecionáveis. Não pode fazer isso. Produtos que não são tão baratos no dia a dia, dessa vez, querido, seguinte, ó. Ninguém sabe quem aprovou a promoção, não me pergunte, não, eu só trabalho aqui, tá? O que é? São mais de 100 colecionáveis em promoção. Caraca. A partir do dia do lançamento desse Nerdcast, sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Que absurdo. Categoria que absurdo. Colecionáveis. Tu sabe qual é a margem de lucro de colecionável, rapaz? Eu sei que é baixa e agora é zero. Agora é zero. Não pode isso, não. Colecionáveis. Se o Zagal estivesse aqui agora, ele ia estar tendo um filho pelo nariz. Ó, colecionáveis com descontos de 100, 200, 300 não, reais. Não, e não. Por aí vai. Tem alguns com desconto de até... Reverb pra mim aqui, Tênica, por favor. 50% de desconto. E ó, não são... Caraca, só aqueles... Não. E outra coisa. Caraca, o cara do marketing foi à reunião sem chamar a gente. É isso que acontece. Eu não quero nem saber. Eu sei que no fim do mês o meu vai pingar. Porque ó, sabe aqueles cabeçudinhos que todo mundo gosta? Os Funkos? Sei. Tem mais de 30 modelos de cabeçudeck Max por apenas R$59,90 cada Não! Mas, eu proíbo! Mas, ó, aproveitando que o Azaghal foi entrevistar o Bingo, essa promoção é só até domingo, dia 20 de agosto. Caraca, muito esperto você, então, partindo do princípio que esse programa entrará no aplicativo na madruga da sexta-feira, você tem aí pouco mais de 48 horas pra garantir os seus colecionáveis da liquidação proibida. Meu tempo tá acabando aqui. São mais de 100 em promoção com desconto de até 50%. Cabeçudex por R$59,90. Antes que o Alexandre desliga aqui, corre lá, porque é na nerdstore.com.br. Tem link dedicado a nerdstore.com.br/liquida proibida. Não! Só na Nerdstore, isso, Léo! A maior loja nerd do Brasil, e eu saio correndo agora. Corta isso, Léo, corta isso. Léo Lopes, quero agradecer às pessoas que doam sangue também. Olha só. Sim. Temos pedidos de doação de sangue para Laura Hartman Branco. Atenção, clique no link se você puder ajudar diretamente. É sempre uma emergência quando tem o nome de uma pessoa que está precisando de doação de sangue. Sim. Mas eu quero agradecer às pessoas que doam também para os bancos de sangue, como a Ana Paula Honorato, a Sandra Correia, Mariana Santos, Fábio Martins, Regina Lima, Estevão Pugina, Cláudio Moraes, Linda Matoli, Thaís Tassaca, Cleuseli Cristiane, Janser Lima, Júnior Oliveira, Lucas Bezerra, Ana Carolinas, Modenesse, o Irã Alexandre, Gustavo Nunes, Rodrigo Albergaria, Jonas Raibolt, Jonathan Oliveira, Jaqueline Oliveira, Mariana Ferreirinha e Helena Custódio. Galera, muito obrigado por doar sangue. Os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue, então nunca existe um momento em que, eles não acham que eles não precisam, não. Precisam. Então, se você pode doar sangue, doe sangue. Mande sua foto aqui que a gente agradece a todos os nerds que doam sangue todas as semanas. Exatamente, Elias. E além de doar sangue, você pode também doar os seus cabelos. Seja você menino, menino ou menina, seja menina. Se você tem o cabelo comprido, você tá cansado do cabelo comprido, quer fazer uma boa ação, você corta o cabelo, você vai lá, pede para seu cabeleireiro, para seu barbeiro guardar as suas madeixas, e você pode doar os seus cabelos, porque tem pessoas que passam por tratamentos e aí precisam de perucas naturais, com cabelos naturais. Isso ajuda muito na autoestima de pessoas que estão em recuperação. Agradecemos aqui ao Scalpo Solidário de Márcia Fujiwara, Raini Wena, Tainara Menezes e Sidney Dias. Muito obrigado! Arte dos fãs, Léo Lopes, quero agradecer ao Lucas Henrique, que fez um nerdinho muito maneiro, meio estilo mangá. Também temos um pôster do Mistério de William Faraday por Igor Klein. Foi maneiríssimo. Maneiro, ficou legal. Ainda no mesmo assunto, tem um Nier Latotep de argila pela Lígia Cordal. Inacreditável. Nossa, olha, gigante. Caraca, cara, que coisa assustadora. Muito bom. Mas incrível. É pra substituir anão de jardim, já a pessoa chega no seu jardim. Do lado da árvore, né? Em vez de um anão, tem um Nier Latotep gigante. Assim. Irado. Muito bom. Temos também o Tito Fernando atendendo o telefone pelo David Leite. Muito o maneiro. Amigo de Agatha, o Tony. É, o amigo, né? Não veio. Eu vi uma galera que ficou meio decepcionada que no último Nerdcast achava que ia ter o e-mail do Tito Fernando aqui. Não, querido. O cara, eu ouvi, não. Cara, sei lá, cara. Cada um segue a tua vida. Muito bom. Eles eram pequenos. Temos também o anão Azaghal e o mago nerd por Raney Oliveira. Ficou muito maneiro. Cara, valeu. Arte dos fãs que você pode ver aí no aplicativo, na sua tela de celular ou no link do post que está no site. Vá lá, confira que é muito maneiro. Diego Contiero da Silva, biólogo, mestre em agronomia, 29 anos, Bandeirantes, Paraná. Olá, jovem nerd Azaghal. Esse não é o meu primeiro e-mail, na verdade é o meu segundo e-mail. Ih, Azaghal já ia ficar meio assim. É o segundo, já vai ler no segundo. É, mas ele não está aqui, ele está entrevistando Bingo, ei! Tenho minhas considerações sobre Nerdcast 580 Road Trip. Eu mesmo estava na minha road trip semanal entre Bandeirantes e Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, sim, que é minha terra natal, enquanto eu vi o Nerdcast, olha aí o cara, então a gente falou que ia ter alguém ouvindo aquele Nerdcast na estrada. Sim. Me veio alguns pontos que eu achei legal colocar nesse e-mail, principalmente em relação à parte que falava dos caminhoneiros. Meu pai é caminhoneiro aposentado e viveu muitas road trips. Já saiu do interior de São Paulo e foi foi para o Pará, Amazonas, estados do Nordeste, e a vida do caminhoneiro é bem tensa. Realmente tem esse esquema que o Azaghal falou do restaurante, do posto ter uma divisão ali, que os caminhoneiros sentam para comer ou pegar uma refeição mais rápida, sem ter que passar por aqueles labirintos de artesanatos duvidosos, doces e compota. Porque aí o cara tá realmente focado, né, cara? Uhum. Quando necessário, pode-se dormir no pátio do posto de combustível. Existe banheiro pra se usar, mas nem sempre as condições são aceitáveis. Meu pai já pegou box de banheiro em que a pessoa anterior deu uma defecada no ralo do chuveiro. Opa, que legal. Quando não sabotavam o chuveiro e colocavam a merda dentro do reservatório do chuveiro pra trollar o próximo. Caraca, cara. Que isso? Pra que isso? Que... Deus do céu. Essa vida é muita relação e pouco glamour. Vocês falaram da alimentação também. Alguns caminhoneiros têm sua cozinha móvel instalada em compartimentos do lado de fora da carroceria e economizam dinheiro na refeição. Outras considerações sobre essa vida de caminhoneiro, tem o compressor que o Azaghal falou, que se chama rodoar. E ele mantém o pneu furado cheio até que possa ser trocado. Quando o rodoar não dá conta, tem macaco e ferramentas para trocar o pneu e conseguem levantar o caminhão. Caraca! Que macaco! É um King Kong, né? Aquele rádio amador no caminhão é o PX. E os caminhoneiros trocam informações sobre a pista, acidente, radar, blitz, seja mais o que for. E tem uma variação do coxa creme que o Azaghal falou aqui no interior, que chamamos de frango encapotado. Uma coxa de frango assada com uma massa de pão em volta e frito em imersão. Que beleza! Exato. Nada gorduroso, extremamente saudável. Muito super bom. Saudável. Continue com mais Nerdcasts sempre muito bons e divertidos. Abraços. Olha aí. Muito excelente. Bom. Norbert Caparica, telefonista e estudante de filosofia and literatura na Saint-Marie University, Halifax, Canadá, 28 anos. Olha aí. Internationals Corporations aqui. Olha aí. Esse é meu terceiro ou quarto e-mail. Eu tive um e-mail lido no episódio 205 sobre mitologia grega. Jamais esquecerei. Olha aí. Muito bom. Boa noite, jovem nerd de Azaghal, dispensando os elogios do ótimo Nerdcast 580 sobre road trips. Já elogiou, né, ao falar isso? Gostaria de dividir a minha experiência cruzando o Canadá de costa a costa, de Halifax até Vancouver. Nossa! De carona, durante o verão de 2014. Ah, bom, durante o verão, porque no inverno você é meio impraticável. Assim como o Carlinhos Troll, eu também não gosto de voar. Mas, diferente dele, eu não sei dirigir. Ah, escute esse Nerdcast, você que não gosta de voar. É, esse de hoje tem várias explicações que ou o cara... Exato, né, ou ele começa a voar ou ele nunca vai entrar no avião. Eu posso dizer isso pra você. Ouça até o final. É muito bem. Em 2014, eu resolvi que ia pegar um mês de folga pra visitar a minha tia e amigos em Vancouver. Mas como tava curto na grana, resolvi ir de carona e voltar de avião, já que não tinha tempo para voltar de carona. No dia 23 de julho de 2014, eu comecei a minha aventura. Um amigo meu me deixou na estrada a uns 70 quilômetros de Halifax e dali pra frente eu não tinha nada pra me ajudar, além de um sorriso no rosto, estabilidade mental e sorte. Caraca, o cara foi na carona. Puta aquele merda. Do dedão, né? Do Hitchhiker. Hitchhiker, exatamente. Foram 20 dias de viagem até chegar em Vancouver. 20 dias! Nossa! Sendo que 10 dias foram na estrada. Caraca. 3 noites acampando na beira da estrada, no meio do nada. Nossa! Uma noite dormindo num Tim Hortons. E 10 dias curtindo as cidades em que parei para visitar amigos. Tá, válido. Visitei amigos em Montreal, Ottawa, Toronto e Calgary. Foi um total de 24 veículos, sendo 2 motorhomes, 2 caminhões e 20 carros. E os mais variados tipos de pessoas, desde uma família alemã, passando por velhos irmãos hippies dos anos 60, um ex-soldado do Exército Vermelho, um redneck com um rifle no porta-mala, e terminando com um pastor evangélico indiano recém-chegado no Canadá. Caraca, que história! Foi uma experiência fantástica, que me ensinou muito. Aprendi a me manter calmo em situações extremas, sempre estar preparado para o pior, como ficar 8 horas no sol, mais de 50 quilômetros longe de qualquer sinal de civilização, nossa, exceto a estrada à minha frente. Nossa, tá maluco, caraca. E a ter muita, mas muita paciência. Já dizia o capitão, né? Já dizia o capitão. Olha, eu vou te dizer, se tem uma coisa que a gente tem que aprender nesta vida, é ter paciência. Eu já tive muitas lições de paciência. Sim. E é necessário aprender a ter paciência, cara. Ele tá falando uma coisa muito sábia aqui. Mestre Yoda. Mestre Yoda falava. Paciência, aprender você deve. Caraca, essa foi a pior imitação de Yoda que eu já vi na vida. Paciência, aprender você deve. Agora sim. Agora ficou bom. Deixa eu resgatar o pigarro de Guilherme Briggs aqui. Aprendi a confiar nas pessoas sem dar grandes liberdades e a ouvir com curiosidade sincera a história de vida de cada motorista que me ajudou a chegar do outro lado do continente. Caraca, olha aí. Embora tenha sido uma experiência que mudou a minha vida, eu não encorajo as pessoas a fazerem o mesmo. Se alguém se interessar em fazer isso, escolha um país seguro e se prepare com antecedência, utilizando fóruns como os do site HitWiki. E não se esqueça que não existe consistência na bondade de estranhos. Então, exatamente. Ele fez essa viagem louca de carona no Canadá. Que é um lugar onde todo mundo sacaneia, que é engraçado sacanear por isso, mas é que é fato fazer brincadeirinhas, de que o canadense é o ser mais educado do mundo. Que é o mais generoso, educado e bondoso e prestativo e tal. Talvez japoneses também sejam assim. Mas escolhe bem onde você vai fazer uma loucura. Né? Eu não recomendo viajar de carona, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? É. Não recomendo viajar de carona, nem dar carona, infelizmente. Se eu visse o nosso querido Norbert na estrada canadense, 50 quilômetros entre a civilização pra lá e pra cá, eu ia passar direto. Se dependesse do Jovem Nerd, o dedão do cara ia ter cãibra ali. Não sei, cara. Não dá. Você pegaria carona na estrada assim? Você teria essa coragem? Olha, menino, depende muito. Depende muito da situação, né, menino? Depende. Se eu tivesse no dia solitário, eu tivesse precisando de uma companhia, eu ia botar uma bela canção no meu Walkman e eu ia esticar o meu dedão e eu ia esperar uma carona para quem sabe me levar ao paraíso. E um grande amor. Quem é que não chora uma grande dor? Olha, eu amo demais aviação, mas sou só um entusiasta, não fui nunca nada além disso, cara que lê livros sobre, etc, e gosta muito e fica pagando pau pra tudo que é piloto e engenheiro aeronáutico que eu conheço, porque eu acho, aquela brincadeira que eu fiz na abertura, esse negócio da humanidade dizer, pode deixar comigo, eu faço, né? Eu vou voar, o ser humano não foi feito pra voar, mas eu descobri um jeito, e isso mudou a história da humanidade, né, é uma coisa inacreditável como o mundo ficou integrado com a aviação, que é algo que tem 100 anos, cento e poucos anos de idade. É uma revolução muito grande em muito pouco tempo de história da humanidade, né? Fabuloso. Aliás, coincidentemente, ontem teve um show aéreo na Academia da Força Aérea, que é onde fica baseada a Esquadrilha da Fumaça em Pirassununga, aqui em São Paulo. E eu fui lá e tinha uma réplica do 14 bis que um cara construiu, o Alan Calassa. Pra você ter uma ideia, ele plantou o bambu que ele usou na fabricação do avião, cara. Inclusive, cara, já tem um vídeo dele aí no meu canal da decolagem desse cara. A impressão que dá é que ele não vai conseguir, que ele vai dar aquele que a gente chama de pilonar, sabe? Bater no chão e virar de ponta cabeça. Uhum. Mas ele sai do chão e aí eu fiquei pensando, porra, se eu me emociono agora em 2017 vendo isso, imagina em 1906 como porra ficaram o pessoal lá de Paris, cara. Ah, cara, é magia, né? É magia negra. O homem já voava por causa dos balões, né? Sim. Sim. Mas você pegar dessa forma, puta que pariu. Exato. Não tinha um balão em cima. Não tinha, não era um balão, não era um dirigível, não era porra nenhuma, cara. Era... Inclusive, o Santos Dumont, ele foi o cara que inventou o balão dirigível. Sim. E até o Santos Dumont, os caras iam pra onde o vento fosse. Né? Exatamente, exatamente. Ele que olha, eu vou comandar o voo dessa porra, cara. É muito foda. Deu volta. Ele participou de... Lá em Paris, tava fervendo, né? A inovação da aviação. Tinha um concurso cursos e de quem conseguisse fazer um voo de balão dirigível, né? Desse a volta na Torre Eiffel e retornasse ali pro Campo de Marte e tal. Em 30 minutos, ainda tinha tempo. Tinha tempo. Não é Campos de Bagatelle? É? Sei lá. E aí no Wikipedia aí. E eles estavam oferecendo prêmios, dinheiro alto e tal, não sei o quê, e tava fomentando a pesquisa nisso. E o Santos Dumont tava à frente, né, cara? Era bem foda. Tem aquele negócio dos irmãos Wright terem voado primeiro e tal, mas o que se fala na aviação, e que eu já ouvi de outros aviadores, era que o que o Santos Dumont inventou foi o que se considera, de fato, como um avião, que ele tem que estar aparelhado pra criar a própria sustentação, decolar e pousar. É isso. Ele tem que estar aparelhado com um motor que vai fazer isso. Não pode depender de uma catapulta, ou de uma ladeira, ou de qualquer coisa assim. E foi o caso dos irmãos Wright, né? Desceu a ladeira e tal. É, há controvérsias a respeito disso, porque assim, se considerar que é isso, que saiu por meios próprios do chão, então sim, seria o Santos Dumont. Mas se a gente considerar o voo e o controle do voo, assim, já nos três eixos, aí a gente não pode desconsiderar os Wright Brothers, não, de jeito nenhum. Porque eles também eram foda. Caras eram, tipo, caras praticamente inventaram um túnel de vento pra ver a física do voo, já no aerofólio, entendeu? E o Santos Dumont, com toda a genialidade dele, ele tinha muito dinheiro pra gastar e fazer tentativa e erro. O método científico dos Wright era mais interessante. Mas realmente, o pessoal colocar as condições assim, ó, sair por meios próprios com o motor em cima de um trem de pouso, aí não tem discussão. É o Santos Dumont. A questão da catapulta também é um negócio interessante, porque eles precisavam criar uma velocidade relativa entre o ar e a asa para poder ter sustentação. Sim. E eles iam para Kitty Hawk, os Wright Brothers, que tinha uma ladeira, e eles corriam pra cacete pra tirar aquele negócio do chão. Eles começaram com planador, inclusive. Só que o vento, quando mudava de direção, eles tinham que mudar o trilho, que eles demoravam quase 2 horas pra montar o trilho, pra correr no trilho e decolar. Aí o vento mudava, eles tinham que mudar a posição do trilho pra ficar contra o vento. E aí encheram o saco de tanto mudar aquele trilho e trabalhar de graça, aí inventaram a tal da catapulta, que é o que tem hoje em porta-aviões, né? Então, a gente considerar assim que um F-18 também não é um avião porque ele é catapultado, a gente tá perdido, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre consertar aviões. Mas você só conserta ou você monta também? É, exato. Não, eu só conserto. Mas a sua profissão é uma profissão que só conserta ou você está apto a montar um avião também, se fosse o caso? Se você quisesse, por exemplo. Não que você quisesse na sua casa, mas eu digo, trabalhar na Boeing, por exemplo, ou na Embraer. Sim, eu teria condições, devido à minha formação, de trabalhar numa fábrica. Se vocês estão falando assim, o projeto do avião, ele não é uma coisa de uma pessoa só, né? Não, com certeza não. Mas sim, eu teria condições de trabalhar numa fábrica. Mas eu acho mais interessante consertar. É, aí que vai ser o interessante desse papo. É aí que a gente vai provavelmente voltar a ter medo de voar. Não por causa da sua experiência, mas sim por causa das histórias que a gente vai ouvir aqui, que eu tenho certeza que são malucas. Tem umas engraçadas, inclusive. Me fala aí tua história. Onde você já trabalhou? Onde você trabalha hoje? É, então, eu trabalho já há bastante tempo. Apesar dessa minha cara de novinho, eu já tenho 30 anos de aviação, cara. Eu comecei na Varig, gloriosa Varig lá do Porto Alegre, em Congonhas. Comecei trabalhando naqueles aviões que tinham 4 ventiladores na frente, lembra? O Electra. Caraca, olha aí. Famosíssimo. E era uma delícia trabalhar com aquilo, né? Com a chave de venda, você batia no relé e o negócio voltava a funcionar. Puta que pariu, cara. Esse era o botão de reset dele. Trabalhei bastante tempo na Varig, foram 9 anos, e aí depois surgiu uma chance aí numa empresa americana, e hoje eu trabalho numa empresa americana, sou supervisor de manutenção. Mas então, deixa eu te perguntar, a diferença do Electra pra hoje, pros aviões completamente eletrônicos e quase autômatos e tal, era isso? O Electra era completamente mecânico? É, o Electra era um disco de 78 rotações, rotações, com vinil de 78 rotações. Então, vamos botar mais moderno aí. O Electra era tipo uma fita cassete, sabe? Que você não consegue pular de uma música pra outra. Você não precisa adiantar. Sim. Usando lápis, às vezes, ou então adiantar lá no tape deck. E a aviação de hoje é, tipo, eu trabalho com 787, que é o mais moderno. Tudo software, cara. Tinha componentes que eu trocava no Electra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O piloto tá voando do Rio pra São Paulo, e aí ele tem um receptor de rádio, que é um auxílio de navegação dele, que um ponteiro lá indica pra onde ele tem que ir. Aí o cara colocava isso no livro de bordo, ó, deu problema no receptor número 1. Aí a gente ia no estoque, pegava um receptor número 1, tirava o que tava ruim no avião, colocava o novo, fazia o teste e beleza, ficou bom. Era uma caixa física. Uhum. Aí você vai pra um 787 agora, as funções dele já são software. Então muitas vezes você só faz um recarregamento de software, você mata pane no avião, é um negócio muito maluco. É muito maluco pelos dois lados, é porque você pode ter uma pane que é um bug. Sabe dizendo que hoje em dia você pode estar no avião e o avião pode funcionar, que tem um bug e o cara tem que dar um reset, é isso? Então, não, já inclusive encontraram um bug interessante nele, que se ele ficasse ligado, se eu não me engano, 1700 e poucos dias sem desligar, aí poderia acontecer um problema no software. Sério? Que interessante! Não, mas isso é completamente... 1700 e poucos dias são 4 anos, 5 anos. Não, mas isso é hipotético. O avião é desligado toda noite, não é? Quando vai dormir, o avião... Não, não toda noite, mas ele não passa mais do que 48 horas ligado. Então é uma pane hipotética que não surgiria, mas eu fiquei pensando no nerd que ficou procurando essa rotina. E se o avião ficasse 1600 dias ligados, ia dar essa pânica. Mas quando você desliga o avião hoje em dia, você desliga tudo? Desliga tudo. Desliga até o relógio do painel? Eu devo ter uma bateria de pastilha lá pra ficar o relógio. É, eu tô perguntando. É, ele tem uma bateria, né? O relógio fica funcionando com a bateria do avião. A bateria, inclusive, ela não tem como ser desligada. Você desliga todo o avião, mas a bateria ela possui algumas funções específicas que ficam funcionando. Uma delas é o relógio, porque o relógio ele precisa ter uma precisão de GPS. É verdade. Por incrível que pareça. Aliás, quando você tá olhando, tá viajando lá atrás e olha aquele mapinha dizendo quanto tempo falta pro voo, quanto tempo você saiu do destino. Uhum. Aquela indicação vem do relógio do copiloto. Olha aí. Deixa eu fazer uma pergunta só, super, de curiosidade. Como é que você liga um avião? Tem chave? Tem alguma coisa assim? Não tem. Quando você entra no avião, ele tá totalmente desligado. Isso, totalmente desligado. Cheguei lá às 5 horas da manhã. Abriu a porta, tirou a trava de roubo. Uhum. Aquela trava. Tira aquela trava do volante. Você entra no cockpit quando ele tá todo apagado, tem duas maneiras de você colocar força elétrica no avião. Uma é através de uma usina elétrica, um carro de energia que fica estacionado do lado, normalmente do lado direito do avião. Você cara... dá uma chupeta. É, uma chupeta. 2017, você dá uma chupetada no avião pra ele pegar. Ok. É isso aí. Caralho. Aí você liga, é um cabo desses bem grosso, assim, cheio de pinos. Aí você conecta lá. Mas você conecta onde? Na roda? No trem de pouso? Então, na fuselagem tem uma portinha que tem uns pinos lá. Tipo uma tomadona gigante. Tá ótimo. Aí você pega, liga o bagulho lá, liga a bateria e aí tem um switch que você aperta que ele tá escrito external power. Aí pum. Aí ele começa a dar boot. Cara, você liga na tomada. Você não acabou de dizer que... Você acabou de dizer pra gente que você tá ligando o avião na tomada. Na tomada, isso aí. Basicamente é isso, esse de fora. Então, eu falei que tem duas maneiras, né? Você não acabou de dizer que a bateria não desliga nunca? Então, mas se você ligar só a bateria, você vai ter pouquíssimas coisas ligadas dentro do avião. Porque a bateria só serve pra emergência. A bateria do avião é que nem a bateria de carro. É, ela tá sempre sendo carregada, ela não tem demanda. Entendi. Se um dia um piloto precisar usar uma bateria, ele vai estar numa grande merda. Uhum. Porque é o último recurso que tem no avião de energia elétrica, a bateria. Mas, por exemplo, você falou que tem esse método que é o chupetão, né? Que você liga o avião na tomada e tá, beleza. E o outro? Então, o outro se chama APU. APU é aquele furinho que tem na cauda do avião, que faz um barulho que, às vezes, o passageiro entra e fala, ué, por que esse motor do avião já tá ligado se eu ainda tô aqui no gate, né? Fica aquele barulho de turbina lá atrás. Uhum. Aquilo é o APU. Ele é um motor auxiliar que o avião tem com um gerador. Se você entra no avião, ele tá todo desligado, aí você, de novo, liga a bateria pra permitir que a bateria dê partida neste APU, aí, que é elétrica, a partida é elétrica. Ele dá partida no APU, quando ele chega na velocidade de 100%, aí o gerador dele começa a funcionar e ilumina todo o avião. Aí começa o processo de boot. Você tem uma ideia, por exemplo, o 777 demora 5 minutos para dar boot. É, ok, para o tipo de avião, né? Deve ser o Windows XP, alguma coisa assim. O 787, esse já demora bem mais, é mais de 10 minutos. Tem que seguir uma sequência certa nele, senão dá... É, imagina. Eu tenho um cara especializado para fazer isso, para ligar o avião e botar o avião? Não, qualquer mecânico que tenha o curso do avião pode fazer. E aí, então... Dá um piloto. Então, tipo, quando o cara fala, vamos roubar aquele avião, não é um negócio que 2 minutos depois ele tá decolando. Vamos roubar ali, meu, e o cara tá lá botando. É. Se alguém tentar roubar o 787, já vai cair. Não vai nem sair do chão. Caralho, cara. Tem um filme, tem um Star Trek 3, A Busca de Spock. É. Kirk mais 5 nego rouba a Enterprise inteira. Como? Ele ia ligar, ia levar dias pra ligar aquela porra com 5 caras. Imagina. Mas tudo bem, isso era só uma curiosidade e tal. Quero falar, a gente quer falar mais é tipo da sua experiência, da sua profissão. Porque um 787 é um avião, tem vários modelos, mas é um avião que em média custa 250 milhões de dólares. Isso. Milhões, Azaghal. Milhões. 250 milhões. Eu só tô na base do bilhão, mano. Não, isso não me impressiona. É você que tem noção do que é isso? Você tem um equipamento. O 787 hoje é o top de linha da Boeing. É, o top de linha da Boeing. É por isso que a gente ganha bem, cara. Porque... Porra, você sabe quanto custa, né, o avião? Não, a empresa exato, que cara. Sabe, cara. A empresa fala, porra, eu tenho um avião de 250 milhões, vou dar na mão de um cuzão aí pra fazer merda, né? Exatamente. Mas o Boeing 787, ele é equivalente ao A380 da Airbus? Ele tem uma proposta totalmente diferente do A380. Quando ele foi desenvolvido, inclusive, praticamente matou o A380. A Airbus, que é a fabricante do A380, quando eles estavam rascunhando o avião, eles falaram, a nossa proposta é a seguinte, a gente vai usar avião pequeno para transportar as pessoas de aeroportos pequenos para dentro de um aeroporto grandão, coloca um monte de sardinha dentro desse avião gigante e ele vai levar as pessoas para um lugar mais longe, tipo de Dubai para Austrália, para Londres, para esse monte de lugar. Uhum. E a Boeing apostou em outra coisa. Falou, bom, eu vou usar um avião extremamente eficiente e econômico que pode fazer um voo mais longo que a Terra consegue permitir e levando os 200 passageiros no máximo com maior conforto. Você sabe, a partir do momento que você começa a desenhar um avião até ele voar, se passam 10 anos. Não. Então a visão de mercado de cada um tinha na hora que começou a desenhar era diferente. E no final se provou que a Boeing acertou. Não sei se por sorte ou por mais estudo de mercado. Porque o 787, ele vendeu aí mais de 300 aviões. Olha, já foi pros bilhões já. É isso que eu tô falando. Enquanto o A380, ele tá aí com, acho que 129, alguma coisa assim, vendidos. Não, acho que o 787 tem mais de 700 encomendas. É um negócio absurdo. Nossa, é muito avião, maluco. É muita grana. É porque o A380, ele pode ter de 500 a 800 lugares. É. Caraca, 800 é muita gente. A versão de 800 é lá do Japão, né? Não que todo mundo seja pequenininho, não é bem isso que eu tô falando. Mas é que... Eles dão uma apertada mesmo. Como eles fazem voos curtos lá, então eles atocham de gente e mandam embora. Eles colocavam 540 passageiros dentro de um 747. O A380 é um bichão de 4 turbinas, quatro motores. É um bichão. Já falando aqui de Boeing e de Airbus, já que a gente tá falando, tem um amigo nosso, Eduardo Esporto, tu não conhece aqui. É, o pai dele é piloto, né? Trabalhou em várias empresas, trabalhou Varig, entre outras. E o pai dele não quer saber de voar de Airbus. Ele fala que é muito inseguro, que todos os acidentes aéreos que acontecem são de Airbus, porque você tem que pilotar no joystick, naquele fly-by-wire deles, e que vários acidentes aí é porque o cara faz um comando de arremeter ou de qualquer coisa assim, que o computador rejeita o comando do cara e acontece o acidente. E ele diz que isso não acontece nos aviões da Boeing por não ter esse sistema, né, do joystick da Airbus. apesar de também ser fly-by-wire, porque o 787, o 777, esses aviões são fly-by-wire, como os Airbus também são. Entendi. Que é o quê? Que significa que o comando que ele dá ali não é mecânico, é eletrônico, certo? É eletrônico, isso. É, vamos falar um pouquinho disso aí. No passado, a gente já falou aí dos Electras da ponte aérea, quando o cara pegava aquele manche e puxava para levantar o nariz do avião, ele tava comandando umas roldanas que ficavam embaixo do piso. É, mano, tinha que ter braço. Era no braço, compadre. Era no braço. Uns cabos de aço iam até um atuador hidráulico que fazia o movimento na superfície, diretamente, entendeu? Era um cabo mecânico fazendo esse comando. É que nem dirigir um pedalinho. É. Já andou de pedalinho? Você tira o volante, dirigindo um cabo nas roldanas, exatamente. Eu já li livros sobre aviação de Segunda Guerra Mundial e os caras de piloto de B-17, meu irmão, os caras tinham muito braço. Tinha. Caraca. E ali assim, eles tinham mais auxílio aerodinâmico do que hidráulico. O Electra ainda tinha auxílio hidráulico. Sim. Pra fazer as coisas. Sim, não. Na Segunda Guerra ali, cara, que eles montavam aquelas porras em um fim de semana e botavam pra voar, era tudo no braço. Não tinha cabine pressurizada, os caras congelavam lá em cima. Puta, era uma vida de merda. Maluco. É, muita loucura. Aí veio o fly-by-wire, né? Que é eletrônico. Ou seja, se eu virei o manche, ele vai um impulso eletrônico, ele não tá mexendo em mecânica, e esse impulso eletrônico comanda, né, aí sim, a parte mecânica do avião. É isso. E é maluco assim porque, na verdade, o input é mecânico. O piloto tá pegando manche, tá virando ele pra direita. Isso é um comando mecânico. Sim. Lá dentro tem um sensor que sente a quantidade de ângulo que ele tá girando, e aí manda pro computador e fala, se vira. Acho que o cara quer virar com essa razão de curva. Aí ele vai e repete lá atrás. Mas deixa eu perguntar, isso pra gente que é ligado muito em computadores, sabe que computador pode dar pau e dar bug e essas coisas e tal. Uhum. A princípio parece algo mais inseguro, com mais possibilidade de dar pau do que o comando mecânico. Mas não é, é justamente o contrário, certo? É justamente o oposto, exatamente. Porque não é só um computador que está fazendo o cálculo, são três. Uhum. E dentro desses três computadores, três processadores funcionando. Na verdade, seria como se tivesse nove computadores calculando o quanto o piloto está dando de entrada e o quanto está saindo no atuador. Você está descrevendo uma redundância, certo? Isso, mas é mais que uma redundância. A redundância seria se um computador falhasse e o outro assumisse. Isso. Mas na verdade é assim, um computador está em comando e os outros dois estão verificando o que está em comando está fazendo. E aí qualquer captura de erro que ele perceba assim, tipo, o computador 1 calculou 1 mais 1 dá 2,5, aí os caras falam, ih, aquele computador está doente, vamos tirar ele do sistema e nós dois que sabemos que dá 2, vamos... Agora eu assumo e você fica me monitorando. É, entendi. A arquitetura de software é muito bem feita nesse negócio. Minimal. Então não é... E tem mais, assim, dependendo do fabricante do avião, o software operacional desse processador que calcula isso, o sistema operacional são de fabricantes diferentes. Então você tem processadores diferentes, com sistemas operacionais diferentes, justamente para eliminar a questão do bug. Porque os dois têm que dar o mesmo resultado, independente do sistema operacional que está rodando lá dentro. Eu tive uma vez que eu embarquei num voo e eu fiquei 2 horas com um avião no finger, sem sair do lugar, todo mundo embarcado. Por quê? O comandante, resumindo a história, o comandante falou assim, olha, ele explicou em termos leigos lá pra todo mundo o que tá acontecendo. Ele falou assim, olha, a gente tem um medidor de combustível aqui e na aviação existe redundância pra tudo. Justamente pra que se um sistema falhar, você não tá perdido. Você tá voando, você tem outros sistemas que são sistemas redundantes que vão te dar segurança de que o avião continue funcionando. E aí, nós temos 4 sistemas para medir o combustível. E um deles não está dizendo o que ele deveria estar dizendo. Tá dizendo outra coisa. Aí a gente sabe que tá tudo ok com o combustível, porque a gente tá consultando os outros sistemas. Mas, pela regulamentação, desaviação e tal, não sei o quê, nós temos que fazer uma checagem mecânica do nível de combustível. Então, precisa um cara tem que... Um mecânico, né? Um engenheiro tem que subir lá na asa. Uh-huh. E ele falou, mais ou menos como você medir o óleo do teu carro. O cara vai meter um negócio lá, vai meter uma vara lá e vai tirar e vai assim, ó, tá ok, tá no nível. E aí ele falou que deu demorou 2 horas porque os caras não conseguiam a porra do carrinho pra levantar o cara na asa. Foi essa merda. Pior que é isso, né? E assim, na verdade é o seguinte, esses aviões, tirando o 787, sempre que a gente falar de 787, como ele é ultramoderno, ele não tem nada mecânico pra verificar o combustível. Uhum. Os engenheiros fizeram a redundância da redundância na parte eletrônica. Ah, tá. Mas os outros aviões ainda têm. Então existem umas reguinhas que ficam presas na parte de baixo da asa, que você puxa essa reguinha e ela dá uma medida em polegadas. Uhum. É engraçado, isso é como se fosse uma fita métrica. Lembra aquelas fitas métricas que as pessoas faziam medição de roupa? Então é um negócio parecido com aquilo. Você vai puxando e ela tem um flutuador na ponta, que é magnético, digamos. Chamam de magnético. Não é bem magnético, mas funciona como se fosse isso. Na hora que ele chega na superfície do combustível, essa régua dá um tranquinho e ela fica flutuando ali. Aí você mede quantas polegadas ela saiu. Seria muito fácil se fosse só isso. Mas acontece que se o avião tiver com o nariz um pouquinho mais baixo ou uma asa mais pra direita ou mais pra esquerda, você vai ter uma medição de volume errada. É. Então existem várias tabelas de cálculo pra você saber quantos graus o nariz tá pra baixo e qual asa que tá mais baixa. Caraca, pra calcular exatamente o valor que tem de combustível lá dentro. Maravilha. Olha só, cara. É a loucura, cara. É, muito legal. E o legal é assim, as pessoas não sabem de todo esse negócio que tem envolvido na aviação e só lembra do Lamia, que pô, sem combustível, acha que a aviação é insegura, entendeu? Não, mas então, esse lance foi, né? Foi criminoso, né? Não foi nem acidente aquilo. Foi uma irresponsabilidade criminosa, exatamente, que você falou, né? Foi algo contra qualquer regra básica da aviação, o cara sair com combustível no talo pro destino dele. Ele só violou quase tudo. Vou perguntar uma coisa. Quando um avião chega, normalmente aviões, eles estão voando o dia inteiro. Tem que estar voando o dia inteiro justamente pra pagar essa conta aí. Né? Tem que voar o máximo possível, exatamente. Quando o avião chega no finger e as pessoas desembarcam, todo o trâmite lá de readequação pro avião voar é muito rápido. Sim. É tipo assim, 10 minutos depois do desembarque, você já tá metendo gente nova lá. Isso não tá falando só da limpeza, né? Que a limpeza é tirar os papéis e deixar o cinto de segurança que cruzadinho. Tem que deixar o cinto cruzado. É, exatamente. E a gente já pensa que, puta, isso pra limpeza já é pouco tempo. É muito rápido. Aí imagina pra manutenção. Quando desembarca, outro dia eu fui o último a desembarcar. Sentei lá no final, aí como eu era o último, eu falei, eu não vou nem levantar. É. Vou ficar sentado. Porque quando eu tô no meio ali, eu já levanto pra já ir agilizando e tal. Mas como eu tava lá no final, nem levantei. E eu fui o último a sair da aeronave mesmo. Eu levantei, guardei meu headphone na mochila e fui. Fui na tranquilidade. Quando eu saí, a menina da limpeza saiu atrás de mim. Ele já tinha limpado. Caraca. Nessa velocidade. Caraca, então. É. Mas aí eu fico pensando, é pouco tempo pra galera da limpeza. E aí eu fico imaginando um mecânico, mano. Que o mecânico ainda tá trabalhando enquanto a galera tá embarcando, né? Como é que é esse trabalho de pit stop? Basicamente é um pit stop que o avião faz. Hoje é até mais fácil. Assim, é sempre bom a gente lembrar. Eu vou sempre falar um pouquinho do Electra, como que era na ponte aérea e como que é hoje. Hoje em dia já é rápido assim por causa da tecnologia do avião. Como o avião ele tá se automonitorando, o sistema dele está constantemente verificando a saúde do avião, então o mecânico não precisa ver determinadas coisas. Você vai lá, pluga o USB, tá tudo ok. Dá um debug no avião. Até mais avançado que isso, na verdade. O avião, já, quando ele tem o defeito, ele já manda o defeito via o que se ficou famoso aí, chamado de ACAR, na época do acidente do Air France, que o avião mandou as informações de falha. O avião já faz isso, ele tem uma falha, ele já manda a informação de falha direto pra manutenção, antes do mecânico chegar no avião. Mas ele manda wireless? Durante assim? O voo, né? Ah, durante o voo. Durante o voo, se o avião captura uma pane, por exemplo, deu uma pane, aí o computador captura essa pane, manda essa informação via... Aí depende de onde o avião tá. Se ele tá em cima do oceano, vai via satélite pro centro de manutenção da empresa. Se ele tá voando sobre o território que tem antena de VHF, que é uma antena de rádio, ele envia via rádio, que é mais barato. errado. Mas o fato é que essa informação chega no setor de manutenção. Você que está esperando o avião chegar, você vai receber essa informação já. Sim, você já vai para o avião sabendo, ó, preciso trocar um componente X que falhou durante o voo. Todo voo tem que trocar uma peça? Não. Porra. Não. Quantos voos em cada 10 tem que trocar uma peça? Não, só uma pergunta válida. É uma válida. Vamos definir peça primeiro. do parafuso do banheiro, foda-se. Então, as coisas dentro do avião que o passageiro tem contato, elas quebram mais. Ah, essa aí tem que trocar durante o voo. O banheiro, tipo, se eu fosse dono de uma companhia aérea, eu trocava o banheiro inteiro. Eu nem mandava limpar, sério. Saía. Eu ejetava o banheiro durante o voo, antes de aterrissar, eu ejetava os banheiros no oceano, foda-se essa merda, e botava um novo, porque é um asco. É foda, mano. Ainda mais de voo longo. Dica pra viajante, hein? Nunca vá no banheiro de meia. Porque o cara tira a porra do sapato pra ficar mais confortável, vai dar vontade de fazer xixi. Ah, o cara não vai dá, no banheiro de meia, não, mano. Não dá pra ir no banheiro de meia, pois é. Já passei por isso. Quem nunca? Quem nunca? Joga a meia fora. A meia já fica lá no banheiro. É. Tem gente que usa a meia até pra, né, outra coisa. Meu Deus, não, cara. Não quero saber. Não sei se vai pro ar ou não, mas tinha um colega uma vez que ele tava no carro, deu uma disenteria nele e parou num posto. Não tinha papel. Ele usou a meia. Tem que sacrificar alguma coisa, né? Tem que sacrificar alguma coisa. Bom, mas então, voltando à peça, né? Essas coisas que estão em contato com o passageiro, elas quebram mais. Tipo, o botão da luz de leitura, de tanto o cara apertar aquilo pra acender e apagar, acaba quebrando aquilo. O conector onde vai o fone de ouvido. Mas a sua manutenção, o seu trabalho, envolve o interior também da aeronave, essa coisa? Envolve, mas existem equipes determinadas que trabalham só com isso, só com a parte de interior. Que é assento, o reclínio do assento e o sistema de entretenimento. Esse sistema incluído. De entretenimento... Quando o comissário de bordo fala assim, a gente vai dar um reset, aí é só bullshit, fala. Vai dar nada, né? Se não tá funcionando no começo, não vai funcionar o voo inteiro. Essa é a verdade. Pode falar. Só pra gente saber que a gente nem pede mais. Ah, pode dar um reset aqui, por favor. É, mas não, geralmente não volta, não. Aí, eu sabia, cara, eu sabia. Existem sistemas que voltam. Aí depende, tem vários fabricantes do sistema de entretenimento. Alguns já vem com o botão de reset. No painel da comissária já. Ela aperta e realmente o sistema dá boot e às vezes resolve. Depende. Se for problema de Wi-Fi, não resolve. Não tem jeito da reset lá pro Wi-Fi voltar. Ah, se o Wi-Fi do voo parar, um abraço. E é interessante, inclusive, falar aqui no Brasil não acontece muito isso, mas às vezes o cara compra, ele tá fazendo uma viagem internacional, aí ele compra o Wi-Fi e aí ele vai querer ficar conectado o voo inteiro. Só que tem região, por exemplo, se ela tá sobrevoando a China, não pode usar Wi-Fi na China lá. Aconteceu já com a gente. Já vi. A gente tava voltando de Dubai, né? A gente foi pro Japão ano passado. Uh-huh. Veio por Dubai. Do Japão. Hã? É, voltando do Japão. Sim, voltou do Japão pra Dubai, passando por cima da China. É. E tava escrito na revista, realmente, quando passou pela China, eles tinham que bloquear a internet. É, o Wi-Fi parava de funcionar enquanto... O avião poderia ter internet, porque, né? Vem do satélite. Mas porque ele tava sobrevoando o território chinês, ele não pode ter conexão. Cortou sinistro, a internet. Né? Sinistro. Sinistro. Tem que manter a soberania, mesmo voando lá em cima. É, sinistro mesmo. Porque se tiver um puto chinês do governo, o avião, isso é o maior escândalo internacional. Porra, é, dá merda. Então, mas falando de peças de verdade, assim... De verdade? Nesta merda? Nesse filminho que você tá querendo assistir, vai dormir, toma um remédio e dorme, enche o saco? O cara já tá 900 por hora, a 40 mil pés e ainda quer ter cinema, Wi-Fi. Porra, tinha que ir todo mundo amarrado no chão, esse filho da puta. Porra, você nem por satisfeito, cara. Pô, tu vai estar voando, meu irmão. Tu vai estar exatamente. Pois é, menos 60 graus do lado de fora, o cara tá quentinho ali. Né? Tá com a coberta e travesseiro, porra. Tá brincando. Tem demais. Tem demais. Tinha que ter de menos. Tinha que ir em pé. Porra. E quando foi, pô, esses dias saiu essa... Eu vi no Twitter aí que foi na Venezuela, na Colômbia, sei lá, que o cara decolou com gente em pé no avião. Aí nossa. Sim. Aí a aviação de raiz, né? A Nutella, né? Mas vai lá, o que que você troca, assim, geralmente? Peça de verdade, assim, o que que gasta bastante no avião? Pneu. Pneu é um negócio que gasta. Pneu dura em média aí 2 meses, dois meses e meio. É pouco, hein? É, se for na ponte aérea, deve durar menos, deve durar 2 meses, assim. E custa uma bala, hein? Custa aí entre 6 e 7 mil dólares cada um. Uiaiá. E qualquer aviãozinho aí tem o quê? Um jogo de 8, 10 pneus cada avião? O mais baratinho? Tem aí 6, no mínimo 6. É, cara, é isso aí. E na frente são 2. Só o pneu custa $7,000, um pneu. O cara tá reclamando que tá pagando R$300 na passagem. É foda. Porra, meu irmão. Mas e freio também, com certeza, vai nessa mesma leva do pneu, é, o freio, né? O freio, por incrível que pareça, demora bem mais. É freio de fibra de carbono. Então ele demora aí 1 ano e meio. Caraca, dura bastante. A maior parte da frenagem é, né, aerodinâmica, né, ali do motor. Não, então... não, não. A maior parte é pelo freio mesmo. É pelo freio mesmo? É pelo freio mesmo. Então é aquele... ele dá o reverso lá e mete o pé no freio, é isso? Na verdade, o reverso, ele só ajuda a economizar freio. Tá, porque ele tá freando mesmo. É, ele tem um... como é que chama? Os vetores que jogam o ar pra frente, pra reduzir a velocidade do avião, eles não são suficientes pra parar o avião. O que para o avião é o freio. Tá, então ele tá tudo usando. É que você pode voar com um reverso inoperante, desde que não seja Congonhas. Ou Santos Dumont, né? Ou Santos Dumont, é. Depois daquele acidente da TAM, aí só pode voar com os dois reversores operando em Congonhas. Não, mas e no Santos Dumont também teve um cara que passou a pista ali, anos atrás. Teve um da Varig anos atrás, é. A Xuxa tava nesse avião, não tem essa história? Não sei, cara. O cara parou na brita assim, lá. Eu sabia disso, que eu vi um quiz uma vez no avião, em que te perguntava lá, como é que para o avião? Reverso, freio ou os dois? E era os dois. Freio com o auxílio do reverso. Por isso que quando você pousa nesses aeroportos menores, como Congonhas e Santos Dumont, né, que a pista é mais curta, o cara dá aquela pancada, né, que dá aquela freada que você vai lá pra frente. Se você pousa no aeroporto grande, tipo Galeão... tem muito mais pista. Aí o cara nem toca no... ele toca, né, mas ele não dá aquela pressão no freio inicial ali. Pô, que é. Os caras fazem. A gente pousou em Santos Dumont agora recentemente, o cara veio bombeando o freio. Eu falei, caraca, não tem, só mesmo tem ABS, não? O cara tá bombeando pra não travar a roda? Não, o freio é automático, na verdade. Então, mas ele veio... Não sei o que foi isso, não, cara. Deve estar com problema no freio, mandou um sinalzinho lá pra acertar. É, o sinal lá. É, o mecânico ficou trabalhando aquele dia. Foi estranho. Mas o desgaste do pneu, você diz, provavelmente não é na hora da frenagem, mas é na hora do toque, né? Na hora do toque. E da rolagem também, é que é assim. Se você imaginar, por exemplo, vamos pegar um carro de Fórmula 1. O pneu de um carro de Fórmula 1, ele é projetado pra altíssimas velocidades. Só que o carro de Fórmula 1 pesa 90 quilos, sei lá, 150 quilos, uma porrinha daquela. Aí você pega um caminhão. O caminhão, o pneu dele é projetado pra baixas velocidades, porque o caminhão não corre muito. Depende do caminhoneiro. Se for dar uma rodada de madrugada aí... Rebitado. Mas o cara não vai chegar a 200 no caminhão, né? Não. Pode chegar, mas é uma reta só. Na descida. Exato. Mas enfim, mas aí carrega aquele monte de peso com baixa velocidade. Já o avião é uma mistura de carro de Fórmula 1 com peso do caminhão. Então, porra, o pneu tem que ser um bagulho que suporta uma velocidade incrível. Você vê na hora da decolagem ali, você vai chegar a 270 km por hora. Uhum. E você tá... É Fórmula 1. É isso aí. É Fórmula 1. É reta. Você... Já é reta, 270. E você tá com 50, 60 toneladas de peso nele ali. Caraca, no caso aí, Santos Dumont, né? Porque o A380 aí passa de 500 toneladas na decolagem. Caraca, 500 toneladas. Esse tipo de peso a gente não consegue imaginar o que que é. Não tem nada pra comparar. 500 toneladas. Então o pneu sofre pra cacete. Né? Aliás, tem até um desenho interessante que o cara, um projetista de pneu, mostra como é que as empresas aéreas querem que seja o tamanho do pneu, né? E como que eles gostariam que fosse. Porque eles querem um pneu pequeno pra ocupar menos espaço dentro do avião, né? Isso, e leve pra cacete, pra não gastar combustível. Sabe? Aí tem que ter um compromisso entre o peso e a função dele. Eu tenho duas perguntas. A gente viaja muito de ponte aérea aqui no Brasil, né? Pra São Paulo, principalmente e tal. Uhum. Tem uns aviões, quando você decola, parece que tem um catavento de metal em cima. Fica fazendo um... Dura só na decolagem, depois para. Porra é essa, cara? Cara, você não vai acreditar que porra é essa. É um negócio muito fantástico isso. É o seguinte, sabe aquele ventiladorzão que tem na frente do motor? Aquilo lá se chama fan. Sim. Aquilo é tipo uma hélice que é carenada. mas ele funciona de maneira diferente da hélice. O fato é que aquele negócio é grande. Ele tem aí uns 2 metros de diâmetro. É um negócio grandão. Na turbina, isso você diz? Isso, é. No motor. Vamos falar, já que é papo de nerd, a gente chama... Turbina é uma parte que tem dentro do motor. A parte de trás. Claro, seu merda. A turbina? Turbina. Não é, né? Turbina é um detalhe do motor. Então, aquela parte da frente lá, na hora da decolagem, aquilo tá girando na maior rotação para pro peso que o avião tem naquela hora, que ele precisa sair do chão. Uhum. A ponta desse fan, que é a parte que tá na frente, ela tá girando tão rápido que a velocidade angular dela tá acima da velocidade do som. E é esse barulho que você escuta. A pontinha dela tá ficando supersônica. E você tá ouvindo o boom sônico. Não acredito. É, aí depois que ele não precisa mais de tanta energia e força pra subir, que ele reduz um pouco o motor, aí o barulho some. Caraca, inacreditável. Mas isso é um sonic boom constante, é isso? Isso. Ele fica durante, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. É, enquanto o motor tiver na rotação, que a ponta vai estar acima da velocidade do som. Caralho, que coisa fantástica, olha aí. Science. E eu achando essa merda, esse avião velho. Deve ter alguma coisa solta em cima aqui. Sempre pego esse mesmo avião de merda que tá. Caraca, olha só, é só a ciência dizendo olá. É. E você vê, tinha um avião antigo da Esquadrilha da Fumaça, um famoso T-6, que era com motor radial, e ele tinha um barulho bem específico. Aí depois pode colocar na edição aí o barulho do motor do T-6 no mergulho. É, quando ele faz o mergulho, aí a ponta da hélice daquele avião ficava supersônica. Uhum. E ele faz um barulho característico de tudo do T-6. Outra coisa que me chama a atenção, não todos, mas vários voos, logo depois do pouso, o cara começa a dar uma chuchada, sei lá, nas asas, lá no... Fica um nhec, nhec, nhec, nhec, nhec, nhec, sabe? Não sei se é nos flaps, não sei que porra é essa. Aham. Que é isso? Não, isso é quando para. É, depois pousa, não. É a tranca do porão do avião, destrancando? Não é possível. É aquele... É a tranca? Não, então, depois que o avião já tá no gate ou é depois que ele pousou e ainda tá andando? Não, tá andando. Tá andando. Tá andando pela pista? Então é são os flaps recolhendo. Ah! Se você pensar que, pô, a asa é comprida pra cacete, que a gente chama de envergadura. E tem aquele monte de atuador que tá levando aquele flap pra posição de pouso. Na hora que você pousa, precisa recolher aquilo tudo lá. E o que recolhe isso é um motor rotativo. É um atuador rotativo. E aí por isso faz esse barulho de engrenagem. Parece que tá dando corda num relógio gigantesco. Isso. Pode que. Pode que. Depois que ele chega do portão, já no gate, e aí faz um outro barulho que também é um motor rotativo, que é o que abre as portas do porão pra descarregar as malas. É, isso é um barulho mais bizarro. Então, aí, uma coisa que eu vejo sempre dos desembarques é o mecânico com uma lanterninha ali no motor. Fazendo a inspeção. Isso. Uhum. O que ele tá procurando com aquela lanterninha ali? Passaralho? Exatamente. Ele tá procurando... Vocês acertaram, cara. É assim, como o avião é automonitorado e todos os sistemas, como eu falei antes, aí beleza, se deu pane, o avião já sabe. Mas ele não sabe se um pássaro bateu nele, por exemplo. Aí não tem sensor contra pássaro, né? Uhum. Então o cara vai com a lanterninha pra verificar se, tipo, durante a decolagem do aeroporto de onde saiu, de repente o motor não engoliu uma pedra e fez uma, tipo, uma pequena... trinca, né? Sim, sim. No fã. Ou se um pássaro realmente não bateu na asa ou não entrou pelo motor. É comum? Quanto que franga passarinho que você tirou de motor de avião? Cara, ó, acho que já foi uns 4 ou 5. Mas não é nem tirar a questão é o cheiro que fica ali. Puta. É um cheiro de carniça, porque o pássaro entra, tá muito quente aquele negócio. É como se ele virasse alguma churrasco. Coisa, mais um churrasco com todas as vísceras e... Pena, tudo, né? Pena, churrasco e... Puta merda. Mas quando passa um pássaro ali no motor, é um problemão? É, tipo, esse avião não vai voar mais hoje, é isso? É, depende muito de por onde o pássaro passou. Porque existe a parte, essa parte que faz o avião ir pra frente, é um ar que passa por fora, né? Deixa eu ver como é que eu explico isso em podcast. Porque Isso é muito visual. Quando você olha o motor pela frente, você vê aquele discão, isso, certo? Uhum. Uma parte interna dele, que é onde fica um negocinho preto pintado de branco, que fica girando, uhum, aquilo se chama spinner. É um tipo um triângulo que tem no centro desse círculo. Certo. Perto desse cone, existe uma entrada de ar que é o que vai ser queimado junto com o combustível para fazer a máquina toda funcionar. Uhum. Então, se o pássaro bater nesse cone e for para a parte externa desse fan, geralmente não acontece um grande problema, a não ser que seja um urubu, porque o urubu é tão pesado que ele vai destruir uma blade daquela. Mas se é um pássaro pequeno, não vai ter problema. Agora, se ele bater no cone e entrar para dentro desse lugar onde o ar vai ser queimado, aí ele destrói muita coisa e o motor geralmente tem que ser trocado. Nossa, é um prejuízo enorme, então. Prejuízão, porque a parte mais cara que tem no avião é o motor. Você falou aí o preço do 787 é 250 milhões de dólares, cada motor custa 20 milhões. Uia! Toma aí, amigo. O motor é quase 20% do motor. Motor de 20 milhões de dólares. O 787 tem dois, né? Dois motores. Tem dois motores. Ele voa com um só? Voa com um só. Se der pane em um, o outro funciona perfeitamente. O cara tem que pousar, obviamente, porque não é operacional você voar com um motor só, que aí sua redundância caiu pra zero. Não é uma emergência imediata, não, exatamente. Não cai, não cai, ele vai. O cara ainda tá com o controle da máquina e pode pousar ela tranquilamente. Tranquilamente. O que aconteceu lá no Rio Hudson daquele Bird Strike matou os dois motores? Isso, tipo, é um em um milhão as chances de acontecerem? É um em um milhão. Porque não só eles passaram num bando, né? Foi um bando de ganso canadense. Então, além dos pássaros estarem voando em bando naquele dia, ainda era pássaro gordo. Uhum. Sabe? Ganso canadense é um pássaro grande. E aí os dois motores foram pro chapéu. E aí que prova a segurança do avião. Porque mesmo com os dois motores, todo avião possui uma razão de planeio. Sim. A asa... É pouco, né? Ele foi imensamente beneficiado pela geografia do lugar. Mas ele ficou o quê? 2 minutos no ar? Não, ficou mais. Ficou mais de 2. O avião, ele plana, acho que se eu não me engano, o A320, que era aquele avião, 13 para 1. É assim, a cada 1 metro que você perde em altura, uhum, você anda 13 metros para frente. Aham, uhum, ok. Então, quanto mais alto você tiver, mais longe você vai. Ele vai indo, mas não vai simplesmente... Não embica pra baixo e cai, né? Ele vai planando. Vai planando. Já teve um caso de um acidente com um avião da Air Transat, que é uma empresa canadense. Ele, no meio do oceano, eles estavam indo pra Europa, do Canadá pra Europa. E no meio do Oceano Atlântico, eles ficaram sem combustível por causa de um erro XPTO. Uhum. Mas ficaram sem combustível. Sem combustível, os dois motores apagaram. Mas como eles estavam muito altos em voo de cruzeiro, eles planaram por mais de 30 minutos até chegar no aeroporto nos Açores, que é a única ilha que tinha por perto. Caraca. 30 minutos planando, cara. Você imagina 30 minutos de silêncio total, sem barulho de... Que desespero, né? Que desespero. É, loucura. Que um piloto que já tá com o cu na mão, foda. Mesmo sabendo o que tem que fazer, o cara é extremamente treinado, uhum, não deve ser uma situação fácil, né, cara? Ainda mais que os passageiros todos gritando desesperados. Pelo menos os passageiros não iam ver na televisãozinha, né, pra onde estavam indo, porque apagou tudo, né? Que pariu. Beleza, o cara vai e faz aquela inspeção ali por baixo, mas não tem inspeção por cima? Por cima, não. Se bater um urubu em cima, não tem problema. Então, mas não dá pra bater por cima. O que acontece é... Você não sabe da vontade do urubu. O que pode acontecer na parte de cima é descarga por raio. Quando o piloto reporta que ele sofreu uma descarga, né, foi atingido por um raio... Eu não piloto... precisa reportar. É só ver todos os passageiros serem cagados. O piloto de cabelo pra cima. É, exato. Não precisa falar nada, né? Então, cheiro de merda. Ele abre a porta do avião, aquele cheiro de merda sólido. Saia reto assim. Deve ser um susto, maluco. Imagina. Puta que pariu. Tomar uma cacetada dessa. Deve. Não acontece nada, a gente sabe que não acontece nada. É. Mas. Pode acontecer, mas não, geralmente não. Vou até contar mais um segredinho. Não sei se vocês já repararam que em cima da janela do avião, normalmente tem uma lâmpada que ilumina a janela. Já repararam? O nome dela é Window Light. por acaso é o Indolite, ela ilumina a tua janela. Mesmo com todas as luzes do avião apagadas, fica uma luzinha meio clarinha ali. Uhum. Aquilo serve pra quê? Pra ofuscar a tua visão noturna. Pra, no caso do avião ser atingido por um raio, você não enxerga o raio. E como você não escuta o barulho, porque você tá muito, o avião é muito isolado acusticamente, mas o piloto escuta e vê. Então ele sai com o cabelo arrepiado mesmo. Mas por que, que o piloto escuta e vê, os passageiros não? Porque o piloto, ele tem a visão constante. É tudo apagado lá no cockpit. Você tem a visão constante pra fora. E geralmente o raio, ele pega, ele entra pelo nariz do avião e sai pela cauda ou pela ponta da asa. Então é mais visível pro piloto a descarga. Ele vê que nem o Marty McFly, né? Viaja no tempo. Pode crer. Caraca! E aí, nesses casos, aí você sobe com um equipamentozinho e aí começa a ver a parte mais alta do avião. Mas pode acontecer algum dano pro raio? Geralmente ocorrem micro derretimentos perto de cabeça de rebite. Caraca. E a gente enxerga isso. Já sabe onde procurar. Não vai acontecer no meio da fuselagem. Vai Entendi. Acontecer em onde é pontudo, que é por onde o raio sai, né? Onde é pontudo. Então, ponta da asa. Aí ele pode dar uma fritada. É, ele dá uma fritada e fica assim como o alumínio tivesse derretido, que a mãe esqueceu a panela no fogo. Ele derrete um pouquinho. E aí a gente começa a contar. Se isso aconteceu em 3 rebites consecutivos, aí já dá merda. Aí você tem que reparar antes do avião voar. Se aconteceu em um aqui, outro ali, outro acolá, e você só documenta e espera o avião parar com mais tempo, e aí você faz o reparo, troca os rebites. Troca o rebite, fura e tira o rebite e bate o outro? Fura aquele, tira a cabeça dele e bate o outro lá. E não é esses rebites que você tá pensando, não sei. Não, claro. É. Rebite de alumínio, né, com aquela chavinha que fica nheque, nheque, nheque, tec. É, não é aquilo não, tá? Caralho, imagina. Vou consertar aqui, trouxe minha chave, comprei ele, muita coisa. É chave de rebite aqui, tá resolvido essa merda. Assim, você falou que normalmente, né, troca-se muito pneu e tal, com bastante frequência e tal. Mas, tipo assim, volta e meia, é volta e meia você tem que abrir o motor pra mexer lá ou não? Assim, cada avião possui um plano de manutenção. E ele não é igual ao carro, assim. Por exemplo, no manual do seu carro, tá escrito lá que todo dia você tem que olhar os faróis. Tem? Tem. Opa. É aí que eu quero chegar. E no avião, a gente tem que fazer isso todo dia, cara. Todo dia a gente verifica se todos os faróis estão funcionando, todas as luzes de iluminação. É verificado o óleo do motor a cada vez que o avião pousa. São verificados cortes nos pneus a cada pouso. É dado uma volta pela fuselagem para ver se não tem algum dano específico. Aqueles descarregadores de estática, que são aquelas anteninhas que ficam nas pontas das asas, para descarregar a estática que o avião vai acumulando com atrito com ar. É verificado aquilo e contado. É verificado o nível de óleo do sistema hidráulico. Como é que tá o sistema de pressurização. Tudo isso é verificado a cada vez que o avião pousa. É um puta trampo. Quanto, numa equipe de 787, que é um avião enorme, quantas pessoas entram em serviço normalmente, né, sem nada extraordinário, num pouso das equipes de manutenção externa, né, nesse caso? Vamos falar assim, se o avião tá fazendo um trânsito, tipo, ele chegou no aeroporto, ele vai sair dali 1h30, uma pessoa só faz tudo. Essa checagem toda? Até as anteninhas, pneu, tudo, cara, uma pessoa só dá. Caraca. Faz, é. Caraca. Quando o avião para por mais de 6 horas, tipo, como é o que acontece aqui no Brasil. Os aviões chegam de manhã dos Estados Unidos e eles saem só à noite, voltando para os Estados Unidos. Então tem um intervalo de tempo aí de 10 horas. Então esse tempo é utilizado para fazer manutenções mais pesadas. E são todas preventivas. Uhum. Assim, existe a corretiva que é, pô, aquele componente deu pane, vai e conserta ele. Troca o componente. Mas existe muito mais preventiva do que a corretiva, que já vem os pacotes de serviço, ó, precisa trocar óleo disso, precisa trocar esse componente X, que daqui a um tempo ele vai vencer as horas, porque tudo no avião é controlado por hora de voo. Não interessa quantos pousos o avião fez para alguns componentes, mas interessa o quanto tempo aquele componente já voou. Uhum. Então, deu o horário dele, você vai e troca mesmo ele estando bom, que é o que você não faz no seu carro. Seu carro, você só vai trocar uma vela de ignição quando o motor parar de funcionar. É, quando ele já tá naquela engasgada, né? Já não vai mais. Você primeiro dá uma raspadinha na vela pra ver, né? Junta um pouco mais ali pra ver se dá uma fagulhada melhor. É, eu lembro que quando a gente foi na nossa... Dá uma marteladinha na vela pra ver se... Só depois, ah, não tem jeito, já foi pro brejo mesmo, aí você troca. Eu lembro que a gente foi na Nova Zelândia e lá eles inventaram bungee jump e um monte desses esportes radicais, assim, essas paradas, né? Uh-huh. E nunca teve um acidente com morte em bungee jump na Nova Zelândia. Uh-huh. Porque eles prezam pela segurança, assim, mais do que em qualquer lugar do mundo, né? Então uh-huh. O cara deu o exemplo de que o elástico que eles usam, vários, não só um, né, professor, mas os elásticos lá, fabricados para durarem 5 mil saltos. E eles trocam com 1.000. Eles jogam fora e trocam para um novo, né? Então é basicamente isso que você tá dizendo, né? Você tem uma margem muito grande de tempo de desgaste entre o verdadeiro desgaste total da peça, a troca real dela para uma peça nova, né? Isso acontece muito antes. É, e quanto maior o número de passageiros do avião, mais vai ficando restrito isso. É mais apertado assim, porque a gente sempre tem que pensar que o principal ponto da aviação é levar você de um lugar para outro. E você tem que chegar com o mesmo número de peças do seu corpo do outro lado, né? Tudo é feito pra isso, não tem acostamento. Então não pode dar pane e o cara vai ter que pousar em algum lugar. Não, se deu a pane, beleza, a gente continua o voo porque ainda tem mais dois sistemas depois daquele. Uhum. Tá toda redundância. E normalmente a gente nem fica sabendo, sabe? Ah, pousou com pane, mas você não... Ah, pousou direitinho, você nem... Vou contar um segredo agora. Tem determinadas panes que dá no avião que nem o piloto sabe. Caraca. Esse é o nível de tecnologia que a gente está hoje. Como existe o sistema de fail safe, na redundância, ou seja, já falha num negócio seguro, o piloto nem precisa ficar sabendo, porque você não quer esquentar a cabeça do piloto com um problema que não está afetando o voo dele. Você só precisa esquentar a cabeça do mecânico. Fala, ó, a redundância que a gente tinha antes diminuiu, então se vira para trocar essa peça aí, uhum. Porque ela deu pane. Mas isso, obviamente, porque essa pane não representa um perigo real imediato pro voo, né? É só uma coisa que tá sob controle, já que a redundância tá servindo o voo ali. Se o negócio escalar, aí o piloto vai ficar sabendo. Isso, é como o caso que eu falei lá dos computadores de voo, que tem 9 processadores ao total, se falhar um só, não precisa informar o piloto. Se uhum. falhar 2, aí não precisa informar o piloto. Se falhar o terceiro, no mesmo componente, aí sim, agora você vai reduzir a redundância. Uhum. E agora o piloto fica sabendo. Mas até então, só manutenção. Eu falo, ó, o sistema do computador de controle de voo está com a redundância degradada. Essa é a pane que a gente recebe. E aí você já programa para trocar. Você não precisa trocar imediatamente. O avião pode continuar ganhando dinheiro para a empresa, uhum. mas você já programa aquela troca. Você vê muito esses programas de acidentes aéreos de investigação? Eu vejo pra passar raiva. Então, assim, tem gente que fala assim, porra, por que você fica vendo? Você viaja muito de avião, por que você fica vendo esse programa? Eu falo assim, eu fico vendo porque eu entendo por que a aviação é mais segura a cada acidente que acontece. Cada acidente que acontece, dá uma investigação filha da puta, cara, e os caras descobrirem por que isso aconteceu. E quando descobrem, isso se reverte em melhorias tecnológicas e mais processos de manutenção, etc., que torna a aviação muito mais segura, cada vez mais. Pois é, hoje a gente voa com total segurança, assim, eu me sinto, na hora que eu sento no avião, eu me sinto no lugar mais seguro do mundo. A parte perigosa já foi, que é eu sair da minha casa e ir até o aeroporto. Exatamente. É a verdade. Né? Exatamente. Aí, o que acontece no Mayday, desastres aéreos? Você está fazendo um programa para televisão, que mesmo sendo de tragédia, ele precisa entreter o telespectador, né? Uhum. Porque tem que ter esse apelo para televisão. E é o que acontece. Eles até contam a história de uma maneira interessante. Só que como o roteirista já sabe do final da história, então ele vai encaixando as coisas de uma maneira que não é muito lógica. Uhum. Para começar. Então o script fica bonitinho lá, o roteiro. Pra você é fake, né? Porque tipo assim, puta, como é que os caras só descobriram isso agora no final? Negócio que você descobriria na cara. Ah, porque no roteiro a solução tem que aparecer no final, né? É isso, é, tipo então. Isso. E uma coisa que me irrita muito lá, cara, é assim, toda vez que o avião tá em perigo, assim, ele tá se aproximando do momento da queda, aí sempre tem a câmera no cockpit, né? Aí tá o piloto, que normalmente é o comandante, ele tá segurando no manche do avião e tá tremendo e suando, né? Sempre tá tremendo aquela porrinha. Aquilo tem sistema hidráulico. Aquilo não vai tremer. Não vai tremer. Só que, entendeu? Já entendi porque você passa raiva. Porque na realidade não é a mesma coisa. Vocês, como viajam muito, já enfrentaram um monte de turbulência em tudo quanto é lugar. Sim. Sim. Você já viu papel voando dentro do avião por causa de turbulência? Não, não. Normalmente, o que acontece durante a turbulência não aparece na câmera. A galera começa a se peidar pra valer, malandro. O cheiro sobe forte. Dá até esquentada. Quando começa a turbulência, você pode diminuir um pouco o ar-condicionado que vai começar a esquentar. Ah, arremetida, arremetida. Arremetida. Lembra? É uma peidação que ajuda na arremetida. O piloto, ele deve dar uma economizada no combustível, porque ele sabe que a galera vai soltar o gás lá dentro pra jogar pra cima. Aliás, ó, vou resolver um problema hoje dessas pessoas que têm medo de arremetida, cara. As pessoas pensam que o avião arremeteu porque ele tá com problema. E aí você tem que botar na cabeça da pessoa, pô, se o avião tivesse com problema, ele ia pousar. Ele só arremete porque tá tudo certo com ele. Tá errado alguma outra coisa. É, qualquer verdade. Coisa tá errada. Pode ser o vento, tem cachorro na pista. Eu tava no avião que arremeteu há muitos anos atrás, e era justamente isso. Tinha o outro avião cruzando a pista. É, se o cara não arremete, o problema ia ser maior. Ia ser catar os corpos dos passageiros. É, então, exatamente. Mais uma vez, se o cara tá arremetendo, é mais uma vez pra que você esteja seguro. Mas assim, verdade seja dita, arremetida é um procedimento extremo. Você não! Tá, muitas não, vezes você tá pousando e arremete que deu merda, sei lá. E o cara puxa. É um procedimento treinado e não, tal. Mas é justamente... Mas não é uma parada assim... Segurança. Ah, vou dar uma arremetida aqui só pra zoar. Não. Mas era, é porque eu sempre penso assim, ai, arremeteu aqui, merda e tal, não sei o quê. Mas eu sempre penso na alternativa de é ser uma bola você de fogo. Vai demorar mais uns 15 minutos pra pousar. Então, mas aí é a alternativa, você é uma bola de fogo na pista. Sim, sim. Né? Então você fica feliz. Fica, mas senhora... tipo assim, não vem uma ordem da cabine falando assim, avião JJ8732, liberado para o pouso e arremeta. Não, claro, mas é um procedimento de segurança de qualquer jeito. Assim como é pousar em outro aeroporto, que é mais sacal ainda, puta, vou pra outro aeroporto, que merda. É. Mas mais uma vez, é um procedimento de segurança. Uma vez a gente tava num voo da TAM, teve aquele acidente da TAM, né? E aí a TAM ficou com os procedimentos dela no máximo, né, de segurança. Sim. A gente tava num voo que ia pousar em Congonhas e do nada, não tava chovendo, não tinha nada demais acontecendo em São Paulo, mas o piloto falou, olha, motivo XYZ, não disse o motivo, a gente vai pousar em Guarulhos. Que é uma merda, porque você, né? Vai cruzar. Você vai ter uma outra viagem. Depois do voo, você vai ter mais uma viagem. Exato. Mas a gente tinha um amigo que trabalhava na TAM e ele falou, ah, isso aí é porque o avião devia estar com algum problema, que não era um problema grave, com certeza, mas que a TAM agora é a tolerância zero pra qualquer tipo de risco depois daquele acidente. É, exato. Aí muda o protocolo. Algum probleminha e tal, o cara já... É verdade. Mas arremetido, devia ter um piloto desses sacanas, assim, que você colocava no sistema de entretenimento, né? Que o avião tá descendo e ele tá chegando perto do chão. De repente ele começa a acelerar de novo e aparece a cara do Serginho Malandro assim. Arremeti. A primeira arremetida, eu já tive mais de uma, né? Mas a primeira arremetida eu lembro que eu tinha medo de voar na época, era criança, jovem, né? Pô, ainda teve isso. Meu medo era muito mais antes de voar, a ansiedade e tal, do que o voo em si, né? E o pouso era uma tranquilidade pra mim. Tá acabando esse pesadelo que é voar. Começou três dias atrás. Você já ficava tranquilo. Com toda ansiedade. Já tava lá, agora tá tranquilo. E aí eu lembro que eu tava olhando assim pela janela, vendo o chão chegar e tava chovendo no lugar. Uhum. Então eu comecei a ver a água espirrar, sabe? Você tava muito perto do chão. Bem perto. Uhum. E aí daqui, vuf, o cara daquela puxada. Puta que pariu. Eu ajudei muito o piloto aquele dia. Ajudei muito nessa arremetida aí. É bom demais. Ai, ai, ai. E aí teve uma guia, a gente tava indo de excursão pra Disney. Aí a guia fala, todo mundo começou meio, né, ficou nervoso, aquele burburinho. Aí a guia da excursão falou assim, eu tô tranquila que uma cartomante falou que ia morrer bem velhinha. Todo mundo, ai meu Deus do céu, é hoje. Caraca, cara, que bola que ela levantou. Uma excursão de adolescente. Puta muito bom. Vou você deve ter umas histórias dos seus tempos antigos, que você já pode falar que é Varig e tal, que não existe mais. Né? Que histórias malucas você tem da sua profissão na manutenção de aviões Varig? Tem umas bem engraçadas, cara. É assim, a gente precisa lembrar que eu entrei na aviação, era anos 80. Ah, até os 80 era um mundo porno chanchada, é isso que quer dizer, né? Era muita loucura, não entendo, pois é. E aí, por exemplo, eu era novo, eu fui um dos primeiros técnicos de manutenção da Varig, da turma. E, pô, o técnico já tem um nível técnico. Uhum. E a gente foi trabalhar com o pessoal que tava lá, que eram mecânicos. E, assim, mecânico de avião nunca foi igual mecânico de automóvel, que tem, sabe, pôster de mulher pelada lá na... É diferente, porque... Mas, nesse caso, com a aviação daquela época, que ainda era muito mecânico, não tinha muito componente eletrônico, eles eram meio chucros. Uhum. E eu lembro que Congonhas era muito frio no inverno, cara. E eu trabalhei... Como você é novo, você vai pro pior horário. É trabalhar de madrugada. E de madrugada é que tem os caras que escolhem pra trabalhar, porque eles são mais velhos. Ou você é muito velho e você escolhe, ou você é muito novo e não tem escolha, vai pra estudar. E aí, no inverno, os caras bebiam. Assim, tinha que tomar um conhaque ou uma pinga pra se manter aquecido. Porque aí o uniforme, sim, cara. O uniforme da Varig não era suficiente pra conter o frio de Congonhas. Pô, você é novinho, se você não acompanhasse os caras, assim, dar um traguinho, você viraria um pária do grupo, né? Uhum. Então, foi uma das coisas, assim, que aconteceram nos anos 80, de tomar uma... Um goró. Pra esquentar, esquentada na alma. E aí você pensa assim, porra, o cara tá trabalhando em manutenção de aviões e faz um negócio desse, né? E tinha, assim, esse pessoal antigo, tinha uns apelidos lá, tinha um tal de Mãe Chica. Olha o apelido do cara. Ele era um cara fortão, assim, um negão bem fortão. Quando chegava novinho pra trabalhar, ele escolhia quem que ele queria trabalhar. E aí eu lembro que eu fui trabalhar com outro colega, que ele tinha olho verde. E aí a gente chegou pra trabalhar, o Mãe Chica já tá perto do cartão de ponto. Daqueles antigos, né? Lembra aquele negócio de bater cartão? Sim. Aí o Mãe Chica chega e fala pro chefe do hangar. Fala, eu quero esse menino de olho verde pra mim. E aí você já vê, eu falei, puta, escapei do Mãe Chica, mas eu peguei um outro pior lá também. Mas enfim, o Mãe Chica, a característica dele é o seguinte, ele chegava perto da pessoa assim e abraçava a pessoa. E ele era tão forte que você não conseguia se desvencilhar dele. Mas só que ele comia alguma coisa... Ui, cara. Que susto. Que susto, cara. Não, era... Aquele comia sei lá o quê, que ele soltava um peido e ele ficava te agarrando e você não podia sair daquele abraço mortal. Nossa. Uma carniça, cara, que você não imagina. Eu tô vendo aqui no seu site, Aviões e Músicas, que você esteve na presença do deus Antonov. Nossa. Cara... E aí? Me fala o que é esse avião mítico aí. Cara, ele para o aeroporto. Assim, ele é muito grande. Ele é quase um navio que voa. É russo, né? O pessoal fala, não é russo, ele é ucraniano. Tá, beleza, mas quando ele foi construído foi na época da União Soviética. Então eu chamo de russo e acabou. É bruto. O negócio é bruto. Se você pensar assim, a quantidade de carga que aquele negócio leva, ele levou aqui de Guarulhos um transformador que pesa 72 toneladas. Nossa. Nenhum outro avião consegue levantar esse peso de uma vez só, assim, uma peça única. Que é o peso concentrado num lugar só, né? Isso, é. Uma coisa é você levar, tipo, o 747 cargueiro novo, ele decolou com 500 toneladas de peso. Mas não era peso distribuído. Quando você pega e põe 72 toneladas num lugar só, só um avião consegue levar isso. E é o Deus Antonov. Caraca! 6 motores. 6? Nossa, é um musculacho, cara. Precisa de muita força pra tirar aquilo do chão. E a viga, dá pra você ver assim, o russo não liga muito pra estética, né? Ele quer um negócio funcionando. Então quando você entra no aquele charutão dele, perto das asas, você vê 6 vigas, que é o que suporta o peso do avião e da asa e o peso da carga. Tudo em 6 vigas somente. Caraca, que louco. E é um negócio monstruoso. Infelizmente eu não consegui entrar no, na cabine de comando, né? No cockpit. é, que tava fechado lá, os caras deixaram entrar, mas ele precisa de 7 tripulantes, né? A gente até fala que tem até boy. Tipo, se o cara precisa passar uma mensagem pro cara lá de trás, precisa de um boy pra levar a mensagem. Caraca, cara, é uma loucura, se para pensar, cara. E a borracharia, então? Ele tem, sei lá, acho que 18 pneus, se eu não me engano. Acho que é isso. É um negócio muito maluco, né, cara? Se pensar na proporção disso, né? Porque se você vê um A380, por exemplo, já é um negócio impressionante. Como é que não tem em todo lugar, né? É difícil, né? Se ver um avião tão comum. E ele é grande, ele é alto, né? Caralho, o tamanho disso. O Antonov é muito maior que o A380. É muito maior que o A380. Assim, a posição, ele veio pra Guarulhos e ele ocupou 5 posições. Caraca, que os aviões ocupam normalmente. Ele não podia ficar no gate e não podia ficar numa posição que os aviões normalmente ficam. Senão ele trancaria o pátio por onde os aviões fazem o táxi. Então ele teve que ficar de uma maneira que acabou ocupando 5 posições de avião. Mas é muito raro ele vir pro Brasil, né? É, esse, o 225 só veio 2 vezes. Muito raro. E tava levando transformador da onde pra onde? De quem que era isso, você sabe? É um transformador que é fabricado em Guarulhos, em São Paulo, e tava levando pro Chile. Pra uma cidade que precisava, assim, tipo, pra amanhã, um negócio que fizesse restaurar energia na cidade, né? Porque deve ser caro, né? Um frete. Contratar um frete de Antonov aqui pra levar meus negócios ali. Então, frete é... Esse frete específico, a última vez que ele veio, não foi pro Chile, pra levar uma carga pro Chile, foi pra levar uma carga pra Houston, nos Estados Unidos. E o frete foi $700,000. Nossa! Quase $1 milhão. Caraca! São, quando você fala de aviação, são outros níveis monetários, né? É destino da maioria dos engenheiros aeronáuticos trabalhar na indústria da aviação? Assim, como manutenção, eu digo, porque tem gente que pode trabalhar na fábrica, projetando, etc. Mas, normalmente, o destino é esse, né? É, o destino é trabalhar na manutenção. Porque o número de vagas na indústria, nos fabricantes, ela é limitado. Sim, por isso que eu ia perguntar, porque você vai fazer um curso, vai se formar, e aí, de repente, o mercado que atende a esse tipo de profissional... É pequeno, tá em recessão, é muito limitado, depende e tal. É isso que eu queria colocar aqui pra quem tá pensando em fazer, justamente pra entender como é que funciona o mercado pra sua profissão. Primeiro que é muito difícil você se formar em engenheiro aeronáutico, principalmente se for no ITA. É, você fica meio maluco, assim. É uma profissão muito exata, de muito cálculo e é complicado. E aí você acaba se tornando uma pessoa muito qualificada. Demais até. Demais até. E aí o que acontece? A Embraer precisa dessas pessoas e elas acabam entrando. Ah, então um bom lugar pra trabalhar, um caminho é a Embraer. Que é um puta fabricante de aviões mundial, né? É o terceiro maior fabricante do mundo e faz aviões maravilhosos, cara. Terceiro maior, levando em conta Boeing e Airbus. Boeing e Airbus. Sério? E aí existe a Bombardier na... Chupa, Bombardier! Chupa! E aí, o que a Bombardier faz? É isso que tem que chupar mais ainda. O que acontece? O salário lá no Canadá é muito melhor do que aqui no Brasil, infelizmente. Uhum. Aí o que acontece? Uma vez a Bombardier veio até São José dos Campos e montou tipo um quiosque em frente à fábrica da Embraer. Nossa! Caralho, que concorrência escrota, né? A Embraer teve que chamar a polícia pra tirar os caras de lá. Sério? Caraca! Parece até concorrência de site no Brasil isso. É, eles estavam com... ofereciam visto de cidadania canadense para trabalhar lá com eles. Ou seja, a pessoa pode trabalhar na Embraer ou na Bombardier. Pelo visto, né? Eles estão querendo. Mas eles estavam querendo pegar os funcionários da Embraer. Sim, né? Sim. Pegar quase uma espionagem industrial aí, né? E se você se provar assim, uma pessoa capaz, você consegue até na Boeing também. Se tiver com inglês em dia, e os caras patrocinam, porque é difícil um cara se tornar engenheiro aeronáutico. Entendeu? Então os caras levam mesmo. Já a parte de manutenção, né, pro mecânico, assim. Se o cara quiser se formar em mecânico de avião, ele tem que ter, na época da formatura, 18 anos, ele precisa fazer um curso na escola homologada, que é um curso técnico. Aí o cara sai técnico em manutenção de aeronaves. Quanto esse cara vai ganhar no começo da carreira? Ah, ele vai sobreviver só. Porque existe um negócio que se chama certificado teórico. É como se você tirasse uma carteira de motorista e você só pode dirigir com uma pessoa do seu lado. Você não pode dirigir sozinho. E esse tempo demora 3 anos. Assim, você sai da escola, você presta uma prova na ANAC, você tem que ser aprovado. passado com 70% na prova. E aí você ganha o certificado teórico. Aí você tem que começar a procurar emprego. Aí a empresa que te admitir vai ficar com você 3 anos sem você poder dirigir sozinho, digamos, né? Você não pode assinar um documento sozinho, sim, você precisa de outra pessoa. Então o salário é muito baixo nos primeiros 3 anos. Você é quase um trainee, né? Um estagiário no final, né? Assim. Aí eu calculo que é a ordem de 1.500 a 1.800 reais o salário de um auxiliar. É praticamente um auxiliar. Uhum. Aí depois de 3 anos, aí você faz um cheque na ANAC, vem um checador da ANAC para verificar o seu conhecimento dos 3 sistemas básicos de um avião, que seria a parte do motor, a parte de célula, que envolve todo o sistema hidráulico, pressurização, essas coisas, e a parte de aviônica, que é a parte eletrônica. É, aí você faz o cheque em cada uma dessas funções, se você quiser exercer essas funções, e aí a partir desse momento, se você passar no cheque, aí você passa a ser um habilitado técnico, aí você já pode fazer as coisas sozinho, e aí o teu salário aumenta bastante depois disso. Mas assim, essas empresas, por serem todas gigantescas, elas já têm plano de carreira, né? Então a pessoa que sai formada, sai bem formada e entra nessa, ela já pode, assim, saber o que ela vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e tal. É assim que funciona? É assim, a empresa aérea é muito regulada nesse aspecto, assim, de quadro de carreira. É um pouco diferente para piloto. Os pilotos, eu vou pegar o exemplo da Varig. O piloto entrava, ele é novinho, então ele pegava o menor avião que tinha na Varig na época, ele seria copiloto desse avião. E voaria copiloto até ele ter um determinado número de horas que ele passaria pro avião maior, como copiloto. Uhum. Mais horas, aí ele passaria pro avião maior ainda. Aí ele chegaria no voo internacional como copiloto. E nessa época seria um 767. Aí um avião maior ainda, MD-11. Atingiu o ápice da carreira dele como copiloto de um 747. Depois que você pegou toda essa experiência, aí agora você pode virar comandante. Uhum. E aí você vira comandante do menor avião que você começou como copiloto. Caraca, volta. Subir a escadinha de novo. Porque aí você, além de ser o comandante, né, você começar a subir essa escada, você tá treinando o outro cara. Exatamente. Que tá vindo, né? Aí. É, exatamente. Dizem que o processo de aprendizado só se torna completo quando você também passa a ensinar e passar o conhecimento. E isso faz todo sentido, né? Sim. Você vai como copiloto, chega lá no avião internacional. Aí você volta pro começo, você vai ser piloto, mas você vai estar ensinando, né? E vai estar fazendo o processo de aprendizagem novamente. Exato. Faz todo sentido. É, exatamente. É verdade. Legal. É uma meritocracia com aprendizado junto. E realmente se aprende muito quando você ensina. Eu tomo como base o meu canal, né? A grande dificuldade do meu canal é eu falar das coisas complexas, como são as coisas da aviação, para um público que não sabe nada de avião. Uhum. Então eu tenho que converter essa mensagem para quem não sabe nada. Uhum. Fazendo isso, eu recebo muitas perguntas que eu jamais imaginava, assim, que, putz, é mesmo, as pessoas não sabem disso. Tipo, quanto se calibra um pneu de avião? Pneu de avião é calibrado? O que faz com o combustível que sobrou do voo que você fez? Esse tipo de perguntinha, assim, de leigo, é que acaba virando conteúdo do canal para explicar. Sim. Uma pergunta, o pneu de avião é calibrado? É calibrado, é calibrado. É calibrado, com nitrogênio. É pra comparar com o seu carro, né? Você tem um carro normal aí, a pressão do pneu é de 25 a 30 PSI. O do avião, do 777, é 220 PSI. Ei, cara! Um nitrogênio. Nossa. Que o nitrogênio expande menos, né? Esquenta menos também. Isso, e ele é inerte também, né? Então não pega fogo. Eu soube disso em um Mayday. Que o problema foi que os caras estavam calibrando o pneu abaixo e tava anotando errado. E aí o pneu tava com pouca pressão e depois de voar 2 meses lá em Dubai, aquele negócio que a pista ferve, né? Na hora, durante o dia. E uma decolagem e o pneu pegou fogo. E aí eles trouxeram o pneu pra dentro do avião, sem saber, pegando fogo. Puta merda. E aí o avião pegou fogo. Ô, Azaghal, não precisa ficar com medo não, que isso faz bastante tempo. E aliás, o legal disso é que nessa época não existia sensores que detectavam fogo sobre aquecimento no alojamento do trem de pouso do avião. Uhum. É, pois é. Depois desse acidente, todos os aviões do mundo hoje possuem sensores pra saber se a temperatura tá quente ou não dentro do... E de maneira que na investigação, os caras descobriram que os pilotos começaram a notar que estavam perdendo controle de sistemas que passavam cabos por ali, pela casa do trem de pouso, porque tava pegando fogo lá dentro, começou a derreter tudo, os cabos, e os caras começaram a... Ih, perdi aquilo, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco tem fumaça na cabine. E aí o cara não conseguiu voltar. Porque foi... Nesse avião moderno aí, 787, Boeing e tal, quanta redundância tem o trem de pouso? Não, porque eu vi Dunkirk outro dia. Eu vi lá o Spitfire, né? E só tinha uma redundância. É porque é tudo eletrônico, não tinha, né? Uma neve... Não tem a manivela ainda hoje em dia nesses aviões modernos aí? Pra descer. Não, não tem mais manivela. É só uma trava. A verdade é o seguinte, quando o trem de pouso recolhe, tem uma força hidráulica trazendo ele pra cima. Uhum. Depois que a porta fecha, a porta é que serve de apoio pro trem. Sim. Aí o trem, o sistema hidráulico é desligado e o trem fica apoiado na porta. Uhum. E o que mantém a porta fechada são umas travas que você destrava eletricamente. Então, na hora que você abre a porta, o trem já desce automaticamente, independente de ter sistema hidráulico ou não. O peso dele faz ele descer. Isso, o peso dele faz ele descer e travar no lugar. Eu lembro de eu ter ouvido uma história ao vivo de um veterano brasileiro da Segunda Guerra, Esquadrão Jambox, Centapua, muito maneiro, nessa minha, essa minha paixão por aviação. Eu fui à festa do dia da aviação de caça na base aérea de Santa Cruz, vi show aéreo, vi os caras contando história, foi muito maneiro. E um deles contou, eu lembro deles contando a história de que travou, tomou tiro e tal, e o trem travou, eles voavam P-47, e ele desceu o trem de pouso dando bombada pra cima, no avião, sabe? Bum! Dá a bombada, aí o trem de pouso, descia ele, dá a bombada, ia descer, até que desceu completo, travou, e o cara pousou e tava vivo pra contar a história. Mas sempre se tenta fazer o máximo pro trem descer, e às vezes acontecem panes também, né? Aliás, tem uma muito cruel, que a gente já viu o preço de avião, já viu o preço de motor, e tinha um 767 de uma empresa polonesa, que se chama LOT, que eles, quando eles acho que vieram dos Estados Unidos e estavam pousando na Polônia, e o trem não desceu, de jeito nenhum. Uhum. E eles ficaram um tempão lá esperando e conversando com o pessoal da manutenção, e aí esgotaram as possibilidades e pousaram de barriga. Uhum. Quando você pousa de barriga, você rala o avião todinho, a parte da fuselagem, os motores servem como um trem de pouso, e aí eles vão ralar embaixo, o motor é baratinho, como a gente já viu, né? Mas ele joga o combustível fora, né? Ele desce seco, né? É, ele gastou bastante, não desceu seco, não, ele desceu com os motores funcionando, inclusive. Quer dizer, tem um perigo de incêndio enorme, né? É, mas reduz bastante, ele pousa com muito pouco combustível. Uhum. E aí, depois que entrou-se na cabine de comando, o mecânico percebeu que um disjuntor, que a gente chama de circuit breaker, o disjuntor que comanda a porta do trem de pouso, estava para fora. Como assim? É, o sistema tinha sido aberto. E não é porque foi um curto, não deu curto-circuito para aquele negócio saltar, para o disjuntor saltar. Foi que um piloto colocou a mala dele de viagem lá, e quando ele puxou a mala pra pegar alguma coisa, puta, a aba da pariu. Mala abriu o disjuntor. Ah, mas esse cara tomou tanto no cu. Caralho! Tomado no cu de uma maneira inacreditável. Nossa, cara! Imagina, porque é um prejuízo. Um disjuntor e o avião pousou de barriga. E o avião pousou de barriga. Caraca, qual, que prejuízo. Imagina, é um avião novo? Um avião pousou de barriga? PT, da PT? Avião? É. Não dá PT. Esse caso não deu PT. Ele voltou a voar. Mas você tem que trocar toda a carenagem debaixo do avião? Trocar toda a chapa que foi danificada. Ah, esse avião aqui, tá, a parte de baixo toda sem tinta. Sem tinta é o de menos. Sem tinta, foda-se. É que mata, né? Fode as portas, deve tudo pro caralho. Corroer tudo, né? E motor vai pro brejo também? Não, o motor... É, depende... Nesse caso não foi, porque ele não chegou a atingir a caixa de engrenagem. É, cagada, mano. Troca a fuselagem, né? Pelo menos... Porque o motor tá muito perto do chão, então tá voando pedra, tá, né? Não é só simplesmente encostar no chão, né? É, ele pousou em cima do motor e ele ralou igual laranja, assim, só. Nossa! Mas como tem muita carenagem até chegar na parte mesmo mecânica do motor, aí ele não chegou a danificar. Mas teve que trocar as carenagens, isso é caro pra cacete. É tudo caro em avião. Esse esquema da pintura do avião. Pois é. Que dizem que influencia, que já, quanto menos, sei lá, a cor influencia com volume de tinta. Pode falar sobre isso? É, já vem falar isso? Que a American Airlines decidiu parar de pintar os aviões. E aí economizou, sei lá, quantos milhões de dólares em combustível em um ano, porque o avião fica mais leve, o cacete. É, o avião fica realmente mais leve, mas tem um problema. A pintura é uma das coisas que protegem a fuselagem contra a corrosão. Então a América não usava pintura, beleza, o avião fica mais leve. Só que ela tinha que aplicar produtos anticorrosivos na fuselagem muito mais vezes do que as empresas que não faziam isso. Tanto boa. É que ela desistiu e agora os aviões dela também são pintados. São pintados, é verdade, é verdade. Mas sim. Sim, a tinta faz uma diferença. É, a maioria das empresas são pintadas de branco. A cor da tinta também faz diferença? É, parece que eles conseguem fazer o pigmento branco mais leve do que os outros. Não sei o motivo, aí teria que ver a parte de química. Mas mais, é mais leve a tinta branca. E ajuda também na dissipação do calor, do né? Calor, você tá voando lá em cima e sem proteção contra raios ultravioletas, essas coisas, todo branco dá uma refratada na luz. Mas aí a tinta, ela é aplicada por processo elétrico, né? Você carrega a fuselagem negativamente e dá o spray com a tinta positivamente. Aí a tinta cola ali para ela ficar o mais lisa possível. Caraca, que maneiro. Quanto mais liso, mais economia de combustível você faz. É verdade. Esse é tipo pintura de carro também, né? Isso, de carro é eletrostática também. Isso, é exato. Só que o carro leva muito mais camadas de tinta do que o avião. Mas só que a tinta do avião é mais resistente. Já que a gente tá falando disso, tem um negócio muito legal pra quem é nerd aí. Tu sabe que tu é nerd, só pra... É, exato. Você é mecânico de avião, cara. Você é nerd. Acabei descobrindo que eu sou. É. Tinha um avião norte-americano lá, o XB-70 Valkyrie. Depois procura esse avião aí no Google, que você vai ver. Coisa linda. Um avião que ele foi pro museu em 1969, antes do Concorde voar. E ele é do tamanho do Concorde, e ele voava Mach 3.2, que é 3,2 acima da velocidade do som. Uhum. Enquanto o Concorde voava 2,5. Caraca. A fuselagem dele esquentava tanto com atrito com ar, expandia, obviamente o metal expandia, só que eles não sabiam o quanto. E aí a primeira vez que o avião passou de Mach 3, quando ele desacelerou, e nenhum avião conseguia acompanhar ele nessa velocidade, né? Então aqueles aviãozinhos que normalmente acompanham os aviões quando estão em testes, é aquele que comeu poeira, né? Caraca. Só encontrou depois que ele desacelerou. E aí ele tava todo descascado a fuselagem. Nossa. E os engenheiros, puta, e agora? Como é que a gente vai fazer uma tinta que consiga ser elástica o suficiente pra acompanhar o deslocamento da fuselagem? Caraca. E aí que inventaram uma porra de uma tinta lá, cara, que ela alongava junto com a fuselagem e estreitava depois que a fuselagem esfriava. Foi a 3M que inventou? Deve ter sido 3M, né? Sim, totalmente cara de 3M. Deve ser. Eu quero que você explique pra galera qual é esse lance de aviões e música. É, exato. Esse nome veio do meu blog. Antes de ter o canal no YouTube, eu tinha o blog. O blog tem bastante tempo aí, tem mais de 10 anos de estrada. Na época do blog, nem era o nome, não era Aviões e Músicas. Se chamava Smarts Blog. E era um bagulho de aviação, espertão, essas coisas. Aí botei esse nome. E eu falava bastante de avião e eu também tocava como DJ, como hobby, não como profissão. Uhum. E aí eu colocava uns sets lá pro pessoal baixar, né? Aquela pirataria, fiz um set mixado aqui, baixa aí. Uma vez linkou o meu blog, que nessa época, lembra que blog um ficava linkando o outro? Blogs que eu leio, e aí colocava o link. Sim, lá. Sim. E aí a pessoa não colocou Smarts Blog, colocou Aviões e Músicas. Porra, esse nome é legal, cara. Eu mudei o nome do blog por causa do link dessa pessoa. Ah, que excelente. E aí virou Aviões e Músicas. Aí quando eu vi aí o YouTube, comecei a perceber que o pessoal tava gostando mais de audiovisual do que ler. Sim. Falei, porra, acho que eu vou migrar meu conteúdo pra lá, se eu conseguir adaptar. E aí eu consegui e fui como Aviões e Músicas. Só que isso causou um problema, porque a música no YouTube é protegida por direitos autorais, coisa que no blog não é, né? E aí eu não tenho quase música lá e o pessoal fica toda hora me perguntando por que se chama Aviões e Músicas se você só fala de avião, cara. Uhum. Não dá. Infelizmente eu não sei tocar minha própria música pra tocar disco só. Você é especializado em Boeing, você poderia trabalhar em outras companhias, outras... A minha formação é basicamente em Boeing, depois que eu saí da Varig. Eu só trabalhei em Boeing. E essa especialização é muito... Chega num momento que seria muito trabalhoso você... migrar para uma Embraer ou para uma, sei lá, Airbus? Airbus? Não, não é tão difícil. Eu, inclusive, eu tenho um curso de Airbus, porque às vezes as empresas aéreas, só para vocês entenderem o contexto, assim, tem empresa aérea americana que possui uma base de manutenção em São Paulo. Os aviões chegam e você faz a manutenção com seus próprios funcionários. Mas tem outras empresas que ela não quer investir numa base de manutenção. Então, o que ela faz? Ela contrata uma outra empresa que já tem a base de manutenção e essa empresa faz manutenção para concorrente. Ah, e aí, é interessante isso. Sim. E aí eu já trabalhei em avião de empresa concorrente, que era Airbus. Então eu tive que fazer o curso de Airbus. Eu, particularmente, eu não gosto da filosofia do avião, porque são filosofias diferentes. É tipo nave Klingon e Enterprise, entendeu? É outra linguagem. Sim. Mas você pode fazer adaptação e trabalhar em uma ou outra sem problema. E como é que é quando você, por exemplo, você foi crescendo, né? Dentro do mundo dos aviões. Você faz o 787, top de linha Boeing e tal. Uhum. Quando você migrou da manutenção anterior que você fazia pro 787, ou quando você migrar pro próximo, por exemplo, né? O próximo modelo que vier. Uhum. Como é essa adaptação? Porque quando vem um modelo novo, né? Quando vier o próximo acima do 787, uhum, ele vai ter uma porrada de inovações, de novas tecnologias. Como você falou, esse 787, ele já nasce 10 anos velho, né? É. O caso do 787, ele é bem específico. Eu não sei se a Boeing vai voltar a fazer um avião como ele. Todos os aviões voam hoje, à exceção do 787, eles possuem o sistema pneumático deles, que é o que pressuriza a cabine do avião, é um ar que sai de dentro do motor do avião. Uhum. E no 787, a Boeing quis fazer um avião extremamente eficiente de combustível. Ela não tira o ar de dentro do motor. Porque quando você tira ar de dentro de alguma coisa, você está roubando eficiência. Então, o que ela fez? Ela colocou geradores muito mais potentes, elétricos, no motor. E esses geradores que alimentam um sistema de compressores que faz a cabine ser pressurizada. Então, ele é um avião muito difícil de você começar a trabalhar nele, porque ele nasceu de maneira errada. Não errada, mas de maneira diferente. Então, você tem que se dedicar muito mais a estudar. Principalmente a parte de software, que, por exemplo, vou dar um exemplo aí até engraçado. Os switches de um 787, um switch é uma chave. Por exemplo, se eu vou ligar o farol, quando você vai ligar o farol do seu carro, você não gira um botãozinho? Sim. Aí liga o farol. No 787, a gente chama esses botões de... Em inglês seria May I, ou em português seria Eu posso. Uhum. É assim, você está pedindo autorização para o avião fazer alguma coisa. No seu carro, você gira a chave, você fecha um contato e a luz acende. No 787, você vira a chave, aí o computador sabe que você virou a chave. Aí o computador vai pensar assim, eu acho que esse cara quer ligar o farol. Deixa eu ver se ele pode ligar o farol. Aí ele vai interrogar todos os outros computadores para saber se a carga elétrica que tem neste momento é suficiente para deixar o farol ligar numa condição que está de dia, não precisaria ligar. Ah, entendi. E aí uma vez que o computador fala, tá, beleza, vou dar o farol para esse cara, aí o farol acende. Esse intervalo de tempo entre você ligar a chave e o farol atender, às vezes demora meio segundo. E para quem está acostumado com a simplesmente eletrônica de fechar um circuito e o farol ligar, as pessoas achavam que tinha problema. E vou dar um exemplo assim. Quando o avião está saindo, né? Você está ali, já embarcou bonitinho, aí um trator empurra o seu avião para você ir embora. Uhum. Tem um mecânico que ele acompanha o avião até esse momento, que é o mecânico que fala pro piloto, ó, motor 1 pode girar, motor 2 pode girar, e ele tira uns pinos de segurança de dentro do alojamento do trem de pouso. Uhum. Ele tira esse pino e ele vai mostrar pro piloto. Os pinos? Os pinos. Para falar pro piloto, eu tirei os pinos. Porque se ele não tirou, duas coisas podem acontecer. O teu trem de pouso não recolhe depois que você decolar, e aí você, uhum, tem que voltar pro aeroporto, ou você não consegue manobrar o avião no chão, ele só vai andar reto, e é uma coisa que você não quer. Você, sim, tem que fazer curva. E quando você mostra o pino, o piloto acende o farol para dizer, eu vi que você já me mostrou o pino, pode ir embora. Entendi. É um sinalzinho de farol. E no 787, o sinalzinho de farol é ligar e apagar. Só, uhum, que no 787, como demorava para ligar, o cara ligava e apagava, e o farol não ligava nunca, porque na hora que ia ligar, falou, esse cara já desligou o switch de novo. E aí ficavam os mecânicos lá sem ir embora, e o cara, pô, por que esse mecânico não foi embora se eu já dei sinal de luz para ele? É porque o avião era diferente. Agora você me deixou numa dúvida. Diga. Porque esse meu amigo, que o pai é piloto, ele falou que isso era um problema que ele tinha identificado nesse sistema, que era essa demora. Às vezes o computador fala, não, por exemplo, você falou, o computador vai fazer o cálculo da energia, pô, tá de dia, porque o cara precisa ligar o farol, bababá, e aí libera ou não. Existe esse risco do piloto, por exemplo, puxar o manche, e existe um delay nesses comandos também? Não. Na parte de comando de voo, não. Entendi. A parte de comando, toda a parte crítica em avião, ela é superdimensionada. Então não existe atraso algum. É tempo real, o que o cara faz é o que o avião vai responder. Mas para sistemas auxiliares, é que existe essa tipo prioridade. Exemplo, seu avião está pronto para taxiar e dá uma pane em um gerador. O que que o computador do avião vai fazer? Ele vai desligar a cozinha do avião, que você não precisa ter o café quente, já que você perdeu um gerador. Ele vai desligar o sistema de entretenimento. Aí o Azaghal vai ficar puto. Fala, essa porra não funciona. Eu não, mas nem é porque... eu. O cara é dormir. Porque o computador está em identificando quais são as prioridades, entendeu? A prioridade sempre é as coisas críticas pro voo. O resto ele vai... Teve uma prioridade uma vez que foi exatamente no meu sistema de entretenimento. Eu passei um voo de 10 horas com a telinha escura e todo mundo lá. Que divertido. E a minha tela... Nunca é divertido assim. Tá super valorizando demais. Você tem direito, né? Quando acontece isso, você chega... De trocar. Eles te dão crédito de viagem, qualquer coisa assim. Você tem direito a exigir isso. Tem revista. Uma revista ótima. 10 horas de voo, tem free shop. Tem revista que tem free shop. Tem... Jornal de ontem. Compra uma garrafa de uísque, tu vai se divertir mais que o avião inteiro. Não, não, olha só que engraçado. Eu sempre alugava umas séries e filmes e... Eu sempre alugava uns filmes no iPad pra, tipo, se desse merda lá, eu via o filme. Não era tão maneiro ver no iPad porque tu fica com a cabeça baixa e tal, não sei o que. Então eu preferia ver no sistema de entretenimento. É. E aí, eu sempre gastava dinheiro à toa, por quê? Eu viajava, não via as paradas que eu aluguei, que foi só um backup. expirava e eu perdia o dinheiro. Aí eu falei, chega de alugar essa, né, alugando essa merda que nunca vejo. E aí foi nessa viagem, claro, nessa viagem que pifou o meu sistema de entretenimento. Aí é sacanagem. Mas agora tem Netflix offline e aí resolveu todos os problemas. É. O ruim é se pifar uma janela. Sabe que o 787, ele não tem cortina, né? Pois é, a janela de... Jack Bauer. Exatamente, cara. Janela eletrônica. Se pifar uma janela, é um saco mesmo. Ela fica clara, ela. Vai, ela. O default dela é aberto. Exato, exatamente. Sempre que a gente vê acidentes de aviões de pequeno porte, de companhias menores, de táxi aéreo, etc., a gente tem a impressão de que esses caras têm muito menos manutenção do que uma companhia aérea grande, né? Uma companhia, tipo, a que a gente voa no dia a dia, né? Então a gente sempre acha que tipo, assim, ah, é um luxo o cara voar de táxi aéreo e tal, não sei o quê, mas na verdade parece que o cara tá se arriscando mais do que voar num voo civil comum, sim, né? De uma companhia aérea comum. Como é que funciona aí? Porque a gente fala assim, cara, porque companhia aérea, quando cai um avião, cai muita gente, morre, e é uma cagada, é um problemaço, e tipo assim, é uma tragédia muito gigante, né? E a companhia aérea não quer isso, né? Porque primeiro tem que lidar com perda, tem que lidar com indenização, tem que lidar com o PR péssimo, né? Pode até falir uma empresa aérea, um acidente. Pode falir, exatamente, pode falir uma empresa aérea. Mas, tipo assim, a sua impressão de quem trabalha a manutenção, uma companhia aérea normal, civil dessas, é muito mais foda do que qualquer outro jatinho particular, dessas coisas? A aviação comercial, que é essa que as pessoas voam... A aviação comercial, tô falando civil, é comercial, exato. A comercial, ela é extremamente regulada, extremamente fiscalizada. É isso que eu acho que era a minha impressão, realmente. Uhum. Quando você parte pro táxi aéreo ou pra aviação privada, o regulamento já é diferente, porque você não tá transportando passageiros de maneira comercial, apesar da táxi aéreo cobrar, né, de você. Você paga aquilo. Mas o regulamento é diferente. Então, existem, não vou dizer mais brechas, mas a fiscalização é menor. Então, você vê o acidente que ocorreu com o Eduardo Campos, em Santos, que era um avião de táxi aéreo. Sim. Aquele avião tava com um componente que é essencial pro voo, não que é essencial, ele tem que ser consertado em no máximo 3 dias, que é o voice recorder, né, o gravador de dados do avião, de voz do avião. E ele estava inoperante há meses. Então, isso jamais aconteceria numa aviação comercial justamente pela quantidade de regulamentação que tem lá. Mesma coisa com o Chapecoense, né? O negócio do combustível. Táxi aéreo, exatamente. Aquilo jamais aconteceria no avião comercial. Mas por que não aconteceria? Para começar, um dono de empresa aérea não pode pilotar o avião da sua própria empresa. Para começar. E é o que aconteceu lá no Lami. O cara era o dono da empresa, só tinha aquele avião e ele tinha contrato para cumprir. Então já entra o conflito de interesse. E na empresa aérea comercial, a primeira coisa que o piloto olha, plano de voo, é quanto de combustível ele vai ter na hora do pouso. Não quando ele vai sair, ele não quer saber quanto ele tem agora, ele quer saber na hora que ele pousar quanto ele tem. E na hora que o cara olhasse o plano de voo e visse que ia pousar com zero, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E lá o cara foi e ainda obrigou, né? Porque o controle de tráfego aéreo negou aquele plano de voo, porque é o autonomia do avião era igual à distância que ele ia percorrer. Uhum. Falou, não, esse plano tá errado, você não pode ir direto. E aí, não sei se rolou propina, não sei o que foi, mas acabaram... O cara falou, eu sou o dono dessa porra. É, vou levar. E é isso aí, tá, vou levar, né? Mas na comercial isso não acontece, assim, porque o piloto perde a licença se ele fizer uma violação desse tipo. Mas existem companhias aéreas que forçam a barra do piloto? Faz o cara voar mais do que ele poderia... Umas escalas meio malucas... Na aviação comercial, não. É muito... Assim, existem regulamentos até de quanto tempo você tem que ter descanso entre um voo e outro, entre uma jornada de escala. E isso... Assim, os pilotos, eles têm um corporativismo muito grande, entendeu? Se uma empresa pular qualquer regra, eles já vão para o sindicato direto e, ó, empresa X está pulando regra. Isso não acontece porque, justamente pelo que o Alexandre falou, é muito trabalho para a empresa aérea lidar com acidente. Então, se você acha que é caro você deixar os tripulantes descansando mais tempo, dar toda a assistência que precisa pro funcionário, experimenta ver quanto custa um acidente. Quando você põe na balança, aí você não quer saber, você vai cuidar da segurança mesmo. Existe diferença de nível de manutenção entre uma companhia e outra? Se a companhia tá lá mal das pernas, tá beirando na falência, aí, será tá que bom? A manutenção não vai ser tão boa quanto a companhia que tá bem? Existe um nível mínimo de manutenção que você tem que cumprir. Esse nível mínimo já é extremamente seguro. Então você não pode deixar de fazer o mínimo. A diferença quando a empresa tá mal da perna, tipo, ela tá em crise, faz o mínimo só. Então quando você vai viajar por ela, você vê que o assento tá duro igual um pedaço de pedra. Você vai sentar nele. Por quê? Ela não tá trocando a almofada do assento. Porque a almofada do assento é um negócio que não afeta a segurança, só afeta o conforto. Sim. Então o avião vai estar sujo, com aquele aspecto que você olha assim e fala, pô, se aqui tá assim, imagina o que eu não vejo. Pois é. Aquele buraco de queimadura de cigarro. Ibéria, né? Ibéria. Parece aviões da Ibéria. Né? Então, vez, ó, eu juro por Deus, isso é verdade. Da vez que eu fui voar pra Campus Party no avião da Ibéria, né? Pra ir pra Espanha. E o cara chamou a comissária de bordo e reclamou que o chão onde ele pisava estava muito quente. Puta merda. Tava incomodando os pés dele. Uhum. E aí eu falei, cara, será que o avião... Eu pensei, né? Será que o avião tá pegando fogo? Uhum. Pro chão tá quente a esse ponto? Aham. Uhum. Mas ela falou, ah, isso eu não sei o que é lá, deu uma desculpa lá pro cara. E eles botaram vários cobertores no chão. Caraca! Pra ele pisar em cima. Puta que pariu! E foi, cara. Nossa, foi. Eu ia ficar cagado o voo inteiro, cara. Caraca, que terrível. Então, mas na verdade é, só pra complementar lá o que eu falei aí, você não vê como... A parte que você não vê, ela tá sendo cuidada, porque se o cara não cumpre o mínimo, o avião não pode voar. O próprio mecânico não vai assinar um negócio que ele não fez, que ele pode perder a licença também. Mas tem alguém que fiscaliza o cara lá, no, por exemplo, o mecânico faz o trabalho dele. Mas vamos dizer que o mecânico não fez. Tava num dia ruim, esqueceu alguma coisa. Tem alguém que checa isso depois ou durante? Como é a fiscalização disso de verdade? É assim, existem sistemas críticos pro avião. Por exemplo, controle de voo. O que controla o avião voando é um sistema crítico. Não pode ter falha num sistema desse. Nem nunca um mecânico mexe sozinho num sistema crítico. Sempre tem um inspetor que inspeciona o trabalho do mecânico. Ah, então o mecânico faz o trabalho, o inspetor inspeciona e os dois assinam por aquele trabalho. Os dois são responsáveis por aquilo. No caso dos sistemas que não são críticos, um mecânico pode trabalhar sozinho, porque o próprio avião vai capturar se o mecânico fez cagada ou não. Porque se ele trocou o negócio ou não trocou o negócio, a pane não se resolveu e o computador do avião vai ficar indicando pro piloto, continua em pane, continua em pane. Não é diferente do Electra, vamos voltar a falar do Electra. Você vai com a chavinha de fenda, tipo, o Electra não acendia uma luzinha lá que indicava que a hélice podia entrar em reversão de empuxo. Aí, aquela luzinha, a gente já sabia que ela dava mau contato. Então, você ia com a chave de fenda, batia no relézinho e ela acendia. Olha aí, literalmente. É, você resolveu o problema. Agora, na era digital, não dá pra fazer isso, cara. Você não consegue trocar o bit 0 por 1 pra ela acender. Mas olha só, deixa eu te falar uma parada. Outra parada que eu vi do Mayday que me deixou meio bolado. Viciado. Eu gosto, cara. Eu falo que eu gosto de aviação. Cara. Os caras falam assim que as companhias tentam sempre descobrir formas mais baratas de fazer manutenção. E aí, basicamente, os caras, em trocas de motor, tira o motor pra manutenção e bota o motor de volta na asa, os caras descobriram que era muito mais barato e rápido levantar o motor com a empilhadeira do que levantar com a... sei lá, o guindaste, qualquer merda super sensível. Só que a empilhadeira, ele falava, a empilhadeira, você dá um toquinho pra cima, ela sobe 3 centímetros, e não milímetros, como tem que ser. E nesses toquinhos, os caras davam umas porradinhas ali, na hora de encaixar o motor na asa, e de tanta porradinha, eles criaram uma fissura, que não pode ser lida por sensor nenhum, e essa fissura, com uso, foi aumentando, até que um dia, o avião decolando, o motor voou. É, precisa lembrar, assim, esse tipo de coisa aconteceu nos anos 70. É, eu sei que era a época que era loucura total. É. Porra, nego toma cachaça na Varig. Mecânico na cachaça. LSD, né? 70. Mas aí eu fico me perguntando, que ele fala assim, e essas gambiarras, todas as companhias, elas se ensinavam e compartilhavam essas gambiarras pra baratear né, a manutenção. Então, hoje em dia, é até chato você trabalhar na manutenção, porque você tá todo amarrado. Uh-huh. Você não mija fora do pinico de jeito nenhum. Uh-huh. E é justamente por isso que hoje a gente tem aí, caiu o ano passado, sei lá, um avião comercial, um voo comercial se acidentou. Uhum. Por causa dessa segurança que tem hoje, entendeu? Você tem que fazer tudo certo. Então, uhum, se o manual fala que você precisa ter um equipamento X para trocar um motor, se você não tiver, o motor não sai. E é a empresa que se vire para ter esse equipamento lá, senão o avião não voa. Tanto que eu fiquei 2 horas esperando o cara chamar a porra do elevador correto de levantar o cara na asa para ele verificar o combustível, né? É, porque pois é. O atraso foi justamente porque eles precisavam do equipamento. Correto para fazer isso. Então o cara pegava aquela ônibus escada, levantava ali e olhava, né? Em outros tempos, né? Mas hoje em dia, né? Hoje em realmente... dia não, né? E hoje em dia também as normas, a própria norma brasileira de trabalho em altura, de trabalho em espaço confinado, tudo isso é seguido à risca, porque felizmente mudou o foco. Eu lembro que na época que eu trabalhei na Varig, tinha que inspecionar um tanque de combustível. Aí os caras drenavam todo o combustível que fica dentro da asa, e aí você abria uma tampa em cima da asa e entrava. E é um espaço claustrofóbico ali. Entrava dentro da asa? Puta que merda! Com a lanterninha? Com uma lanterninha. Caraca, o cheiro de querosene deve ser insuportável. Já é insuportável quando você sai do avião e tá reabastecendo? Imagina dentro da asa. Pô, eu não tinha equipamento de respiração. Era só uma ventilação que eles colocavam um ventilador com uma mangueira que ficava ventilando lá pra dentro. Que aí chegava um sacana e peidava lá embaixo, aí o gás... Aí sim. Essa é a profissão, galera. Exato. 5 anos de ITA pra isso. Não tinha esse nível de segurança. Hoje em dia, o cara tem equipes especializadas em entrar dentro do tanque e você tem que entrar com o respirador com ar comprimido e oxigênio. É outro nível hoje em dia. A preservação da vida é muito mais legal. Eu até lembro de um episódio do Seinfeld que o cara falava assim, pô, em algum momento da humanidade, as pessoas começaram a quebrar a cabeça. E ao invés de parar de fazer as atividades que quebravam a cabeça, não, inventaram o capacete. Eu tenho uma última pergunta aqui. Na verdade, eu sei a resposta, mas muita gente faz essa pergunta, principalmente quem tem medo de avião, quem é mais leigo e tal. Se a caixa preta sempre sobrevive a uma queda, por que não faz o avião inteiro de caixa preta? Caraca, que pergunta. Ah, e tem uma resposta lógica isso aí. Se você botar um ovo dentro de uma caixa preta e jogar a caixa preta no chão, a caixa preta vai ficar intacta também. Mas o ovo que tá lá dentro... É, vai pro brejo, né? A pessoa morre igual, né? Porque o impacto... Eu vi, tem um canal que é What's Inside, eu acho que é o nome, alguma coisa assim, que eles abrem tudo pra mostrar o que tem dentro, né? A ideia do canal. E eles têm um programa, eu vou pedir pro Mal botar o link aí, que eles abrem uma caixa preta. Caraca. Legal. E ela é um tijolo, né? Com um micro recheio de uma placa de circuito lá dentro. É. Quase todo o volume da caixa preta é proteção. É, claro. É negócio pra... Só vem impacto, é areia, é concreto, é espuma, é a camada de aço, não sei o que lá. Mas não é algo feito pra... É realmente pra sobrar informação do que aconteceu durante o voo, né? Que ela grava, no caso. É, você vai ver. Parece que ela suporta, sei lá, 900 ou 1000 forças da gravidade. E um ser humano com 7 7Gs você já tá desmaiando, que é o que esses pilotos de caça faz por aí. 7Gs um ser humano normal tá desmaiando. E a caixa suporta 900, cara. Põe uma pessoa lá dentro, o que adianta? A não ser que você queira revestir, fica todo mundo grudado com uma espuma e plástico bolha dentro do avião. É basicamente o mesmo princípio aí da caixa preta, da proteção da caixa preta. É engraçado que tem essas teorias, né? De, por que eu vi um projeto uma vez em que... ejetava a parte... É, exatamente. A parte dos passageiros, né? Onde tem gente, seria ejetável. E aí, se tiver algum problema, pane no motor, não sei o que lá, você desacopla ali, ejeta essa parte. E aí, ela cai nos paraquedas e o avião cai, explode, tá tudo bem. Né? Mas é muito melhor trabalhar pra que o avião não caia, né? Do que inventar. Porque, não é algo simples, não, em engenharia, você fazer algo separado que vai ser ejetado ainda. Na verdade, você tá deixando o avião mais frágil, no final das contas. Não, e eu fiz um vídeo pro meu canal a respeito disso. Quando o cara é um engenheiro russo aí, o tal do Tatarenko, quando ele botou esse CGI aí, mostrando essa porra, e todo mundo começou a compartilhar, salvação da aviação, agora quem tem medo de voar. Aí eu peguei e fiz um vídeo falando a verdade, né, que, pô, o cara é um trouxa, é impossível fazer aquilo. E expliquei todos os motivos do porquê que não dá pra fazer aquilo. E é um dos vídeos que eu mais sou xingado, que eu mais tenho hater no canal. É, cara, porque as pessoas querem a esperança, elas querem dizer... Eles não querem a verdade, né? Exato, exatamente. Ah, o cara, olha, mas é claro que faz sentido, ejeta tudo e bota paraquedas e salva as pessoas. Não é bem assim, né? Aliás, eu pus em prática, né, com esse haterismo todo, eu pus em prática um negócio que eu aprendi com vocês, no Nerdcast que vocês fizeram com o Romero Brito, que eu acho que foi você mesmo, Alexandre, que falou assim, a gente, no início, tinha muita gente que comentava gostando do negócio que a gente tava fazendo, mas o que impactava a gente era o comentário negativo, que era um em cada 100, sei lá, e você dá mais valor para aquilo do que pro... Quando você falou aquilo, eu falei, puta, é verdade, a gente tem que dar valor pros caras que estão elogiando a gente, os que estão odiando, sim. Né? Exatamente. Trabalhar na aviação é um negócio maravilhoso. Como é diferente de escritório, e a maioria dos empregos são em escritórios, você vai trabalhar numa agência, você está no escritório, e tem a parte legal das festas, mas a aviação é uma constante festa, assim. Você vai trabalhar, você está trabalhando num negócio que te encanta, assim, saber que, pô, aquele negócio está saindo do chão, ah, eu consertei ali, eu troquei um instrumento daquele avião. É um negócio que é apaixonante, assim. Até que eu tô há 31 anos e ainda eu tenho um canal para falar disso, assim. É um negócio que ainda me... Sente que você fez o seu trabalho, né? Que graças ao seu trabalho, os aviões estão voando e em segurança, as pessoas estão chegando ao seu destino e etc, né? É isso. Porque a manutenção de avião, ela está intimamente ligada à segurança. À segurança. Não só ao fato de ir do ponto A até o ponto B, mas, em primeiro lugar, à segurança das pessoas, né? E a profissão de manutenção, ou quem trabalha na parte de manutenção, sempre foi um negócio invisível para a empresa aérea. Não. Uhum. A empresa aérea, o marketing, sempre enxerga o piloto com a camisa branquinha, barba feita. E o cara que tá lá embaixo cuidando de tudo, ele nunca aparece numa propaganda de revista, entendeu? E aí, sim, quando eu criei o canal pra mostrar esse lado da profissão, hoje eu recebo comentários assim de gente falando, pô, eu queria ser piloto, mas eu já vi que você aprende tanto mais coisa sendo da manutenção que agora eu quero ser um mecânico de avião. É, maneiro. Você não tem o risco de cair daquela merda. Esse problema é dos outros. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.